Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Atenção, ouvinte do Magicante, está começando sua dose quinzenal de capirotagem, aquele podcast dos seus sonhos, porque hoje, meu consagrado, a gente vai falar sobre projeção astral e sonhos, é aquele episódio lotado de loucura e pseudociência que vocês tanto gostam de escutar. Meu nome é André Fernandes e hoje eu estou aqui como líder dessa bancada. E à minha esquerda temos essa pessoa que está para sempre com sono, porque veio gravar inclusive de pijama, Lívia Andrade. Olá, meus milicianos, a galera que tiver aí na filinha dizendo assim, Lívia, te conheci no astral, por favor, é a fila da esquerda, o pessoal que me encontrou no sonho lúcido é a da direita. Entendi, isso aí é na fila do motel, né? Você quer direita, é sonho lúcido? A fila do motel do astral é aquela ali, virando a esquininha. Entendi. E no meu lado direito, esse cara que é para sempre... Alto astral, no astral. Marcos Keller. Sonho meu. Que é a música? Vai buscar quem mora longe. Sonho meu. O que vocês acham da minha imitação de Betânia? Foi bom? Tá bom? Ruim. Tá bom. I have a dream, que no meu lado direito temos aqui ela. I have a dream, que não tenho. Essa mesa tá banido, I have a dream. Por causa de um único nome, chamado Lima Andrade. Mas eu vou apresentar aqui a Juliana Ponzi. Ah, eu já cantou, eu não posso cantar, né? Canta assim. O pessoal elogiou a gente cantando junto. Ah, é verdade, ficou bonitinho mesmo. Então vai, eu vou passar a vergonha. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. É meio Renanzinho, né, essa música? Beijo, Renan. Isso não se faz. Agora canta com a voz da menininha lá, do irmão de Orel. Irmão de Orel, você jogou fora. Perfeito. O amor. Conta pra sua mãe, não. Não conta pra sua mãe que a gente vai transar pra caralho. Que a gente vai se encontrar no astral, não conta! E temos aqui à minha esquerda ele, o nosso irmão de Jorel, Vinícius Ferreira. Eu tenho um sonho, o estúdio com ar-condicionado. Olha aí, rapaz. Melhor sonho. Eu vou rezar para que a Penumbra Livros tenha dinheiro suficiente para que seu escritório tenha uma mesona, espaço para todo mundo e um puta ar-condicionado para tudo pegar fogo e morrer. Não, sacanagem, pra gente gravar tudo com ar-condicionado, todo mundo fresquinho e gostosinho. Vamos, só vamos. Gente, nós vamos ver um escritório sexta-feira, todo mundo mandando good vibes pra esse viado. Você tem noção da atemporalidade da coisa, né? Eu ia falar isso, mas a Lívia, enfim. Mas o tempo não importa, inclusive nós vimos isso no Time Magic. Então tá certinho, manda bala. Isso aí. E temos aqui essa voz, nosso último integrante, Rodrigo Grolla. Cara, eu só vou dar um alerta aqui. Se você estiver tomando Champix, tenta dar um jeito de não sonhar. Ai, aquele bagulho lá que deu... Te leva pras clifas? Leva pra, sei lá, cara, pra qualquer lugar, velho. Já disseram que dá uns bad muito ruim de sonho, né? Bad trip não é nada perto daquilo, velho. E vamos comentar bastante sobre, afinal de contas, todo mundo sonha? O sonho significa alguma coisa? A gente sai do corpo? O que que é a história? Os egípcios que inventaram toda a magia e ocultismo do universo, o que que eles falam sobre os sonhos? Você vai descobrir isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de comentários, regadinhos do Magicando. E aí, galera, lembrando a todos, sigam as nossas redes sociais, procure por Magicando, lembrando que é com CK, tá bom, gente? Se você não sabe onde coloca o CK aí nessa palavra, enfim. Então a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook. E também lembrando a todos que estamos aí, episódio 50. Caraca, 50, estamos chegando longe, rapaz. Vamos aí precisar de algo para complementar esse especial. E por que não você contar o seu rolê do Kleber. Isso mesmo, a gente quer gravar uma espécie de Aconteceu Comigo, versão magiqueira. Então, se você tem um rolê mágico que deu errado, alguma seita que te convidaram, iniciação no motel que deu errado, enfim, galera, manda pra gente para contato@magicando.com.br, que, cara, vamos ter aí muito prazer em contar suas histórias. É claro, se você precisar de anonimato, só fala no e-mail que a gente não deixa aí seu nome. Enfim, também não quer pegar treta. A gente vai falar nome de ordem e tal, mas a gente quer as histórias que são sensacionais aí pra compartilhar. Pode ser histórias que deram errado, pode ser histórias engraçadas. Você que sabe, eu tenho absolutamente certeza que você consegue puxar aí do baú as histórias mais loucas e alucinógenas do ritual que deu errado. A Penumbra tá avisando que os 40 servidores estão sendo enviados essa epopeia mágica que deu pano pra manga nesse 2019, caraca. Que dó do Vinícius e da Lívia, rapaz, mais de 600 pacotes só essa semana. Mas eles prometeram que até sexta-feira o último pacote estará entregue para os Correios e você, caso não tenha recebido ainda seu rastreio, vai receber graças à plataforma do Catarse. Então cheque seu e-mail até sexta-feira. E lembrando, dá uma verificada também no spam, porque às vezes pode ter parado no spam. E lembrando a todos que se você for do Rio de Janeiro ou região, você pode ir lá no Calém, no dia 6, que vai rolar um evento, a Festa da Lei, comemorando alguma coisa ali, Sir Crowley, com Estelemita. Mas se você quiser ter a oportunidade de ver alguns dos magiqueiros mais queridos, você vai lá que vai ter mesinha da Penumbra, sim. Você economiza frete. Cara, vai lá dar um alô pro Vinícius, dá um alô pra Lívia. Pode apertar o bumbum do Vinícius, que é por conta da casa, que ele vai adorar. E pode falar que foi o André que pediu. Vou deixar aí o link pra vocês no post desse episódio, tá bom, gente? Sobre o evento, horário, lugar e data e essas coisas, mas enfim, dia 6 agora, você vai, 6 agora de abril, você vai curtir pra caramba com a galera lá do Calém e da Penumbra Levels. Então é isso, bora lá falar sobre viagem astral. Calma aí que eu vou dar uma cochiladinha aí e eu já escuto esse episódio. Posso fazer um disclaimer pra começar? Normalmente eu não faço isso não, mas hoje eu vou fazer muito shit talking, vou cagar muita regra, isso aí. Não levem a sério o que eu vou falar. Eu não vou ficar o tempo todo falando, pela minha opinião, não é a opinião de todo mundo, foda-se. O nível de believer vai estar alto. Né? Eu vou falar um monte de merda aqui e nada disso é aceito nem por uma maioria das pessoas. Eu fico impressionado o quanto que a gente precisa dar esse disclaimer depois de 40 episódios Magicando, mas ok. É porque a gente não segura a moringa, velho. Eu tento não cagar a regra, mas hoje eu não vou fazer esse esforço, não. Hoje a regra vai te cagar. É. Vai ser foda. Tô todo cagado. Que bonito esse cocô. Vou chamar de Vinícius Ferreira. De Venâncio. É Venâncio. É Venâncio. Vou chamar o de Venâncio. Frater Venâncio. Essa é a minha cosmogonia. Eu vou matar o Venâncio. Vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre sonhos e viagem astral, que é um tema que ele é extremamente recorrente dentro do esoterismo e principalmente pelo seu critério muito básico. São assuntos que, sei lá, eu não estando dentro de uma ordem, mas eu imagino que isso não seja um tipo de coisa super avançada. Provavelmente o cara aprende isso a fazer nos primeiros níveis, talvez, pelo menos começar a engatinhar nesses assuntos, eu imagino. A pessoa faz isso até sem querer. Mas até onde eu sei, não é um pré-requisito pra ordem nenhuma, não. Não, mas tem desenvolvimento disso. Algumas. Inclusive tem ordens que são focadas só nisso, né? Parabéns. Então. Show. É que tá fácil, né? Organizar o astral. Não, mas eu falo de ordem, até, por exemplo, sei lá, tipo, Igreja Universal, sonho premonitório providencial. Ah, não, mas isso aí qualquer um é, entendeu? Você sonha com qualquer merda e ela não foi visão, sim, de Deus. Até mesmo que a pessoa tá fora, tua mãe, nossa, te liga de madrugada, sonhei que a tá grávida. Joga no carneiro. Posso fazer um disclaimer? Claro. Então, tudo bem que isso vai passar muito depois, isso também já foi, entre aspas, resolvido, mas fica a lição. Não acreditem quando alguém, em qualquer lugar, principalmente no Twitter, cara, não é o lugar. Porque eu sonhei que vai ter uma tragédia, vai morrer 5 mil pessoas, a comunidade LGBT, vocês vão se fuder porque eu tenho um grupo de sensitivos, sério. Grupo de sensitivo já é uma red flag. Grupo, né, de sensitivo já é um negócio que você fica. Às vezes o cara pode ser dos X-Men. O cara é o professor Xavier. Grupo, mas é um grupo só de professor Xavier, então. É, pois é. Eu ia falar sério, mas não. Assim. Não, peraí. Por favor. Isso. As pessoas criam histeria coletiva. Se vocês olhassem no Twitter da desgraça, que inclusive já pagou essa merda, falou assim, uma semana antes, o que vocês fariam por 5 minutos de fama? Se vocês olharem postagens abaixo. Gente, não caia em histeria coletiva. Não acreditem em tudo que vocês leem. Cara, um monte de amigo meu, GLBT, ai, eu não vou mais pra bloquinho, eu vou cancelar a fantasia. Gente, apenas pare. Isso tomem um cuidado essencial, que vocês sempre tomariam, encapem as coisas aí, e tá ótimo. Parem. Batman, né? É, só pra acrescentar uma coisinha, gente. É muito, gente, não deem palco pra maluco dançar. Só se for a gente. Ah, mas a gente é maluco, assim... Seguro. Maluco com consciência social. É. Cuidado com essas coisas, gente. Não, e não bota pra frente essa merda também. Eu queria acrescentar uma parada. Tipo assim, ai, mas isso der merda. Aí você fica bitolado, qualquer coisa que acontece com o bloquinho, você fala, ah, foi a merda que deu. Gente, puxão. Sempre dá merda. 5 mil filha da puta na rua, em uma rua, tá ligado? Todo mundo bêbado. Alguma merda vai dar. Eu acho... A frase que o Vinícius fala que... Sensacional, né? Minha melhor defesa é não ligar pra nada disso. É que você tá sempre em outra dimensão, né? Mas cuidado com a histeria coletiva. Ah, tá. Ele, eu tô em outra dimensão, mas eu tenho um contato com o astral ótimo. Tá, mas tem a dimensão do Costa. Entendi. Ou seja, resumo da história. E era um sonho. A menina falou que ela teve um sonho premonitório. O sonho que sonhei era premonitório. Isso não se faz. Isso realmente não se faz. Tá bom, já entendi. Que pena. Resumo. Não acredita em mamadeira de piroca nem sonho premonitório. Obrigado, Andrei. Tá bom? Obrigada. Beleza. Você resumiu. Mas bem. E se o amiguinho tiver sonho premonitório e falar... Mas ele não espalhou pra ganhar fama. Ele contou pra você. Calma aí. Vamos lá, então. Não, existe toda essa postura, mas foda-se. Galera... A gente vai chegar nisso. O que, que é o sonho? Premonitório não. Segura, Andrei. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui o que é interessante pra pauta. Desculpa. Sonho. A tua mãe te liga de madrugada e fala: sonhei com o carneiro, joga no bicho amanhã. Sonhei com o carneiro, joga na cobra. Sonhei com um acidente de carro. Cuidado com a estrada. Minha mãe faz isso. Minha avó faz isso. Minha tia faz isso. A pessoa se torna mãe, ela entra na ordem das mães. E aí, a partir daí, todos começam a fazer a mesma merda. É que a ordem das mães, o primeiro nível é sonho premonitório. Sonho premonitório. É. O segundo nível é cuidar com as amizades. O terceiro nível é leva o guarda-chuva. Leva o guarda-chuva. Não, aí é a ordem das vozes. É. Desculpa. É que ela vai chegando, os níveis mais elevados é a da vó. É tipo, quando você chega no lugar 33 da Ordem das Mães, você pega o guarda-chuva e você vai pra Ordem das Vós. A Ordem da Vó tem um grau maravilhoso. Abacate. É o grau fiz aquele prato que você mais gosta. Você quando você tá mais precisando disso. Exatamente. E o que se categorizaria um sonho premonitório? Porque assim, a gente sonha com um monte de coisa. Não somente a pergunta. Eu posso definir o que é um sonho premonitório. O quê? É quando você sonha uma coisa, ela acontece. Se ela não acontece, o sonho não é premonitório. É só uma viagem maluca que você teve. Vamos lá, primeira cagação de regra. Todo mundo sonha. Ponto final. Você pode não lembrar, mas todo mundo sonha. Sim. Você pode não ter a prática de trabalhar isso, mas todo mundo sonha. Existem vários tipos de sonho. Você que tem que saber qual que é. Tem gente que fala, ai, Keller, como é que eu sei qual é o sonho? Quem sonhou foi você, cuzão. Não posso fazer nada. É, acho que você tem que primeiro saber qual as condições normais de temperatura e pressão. Exato. Qual é a normalidade pra saber o que sai da normalidade. Diário de sonho é bom nessa hora, que você fala assim, cara, quando eu tenho sonho premonitório, normalmente tem essa característica, essa cor, esse cheiro, esse padrão. Se eu tenho sonho lúcido, é isso aqui. Se eu tenho projeção, aquilo ali. É legal você estar falando de padrões, porque tem padrões que teoricamente servem pra todo mundo e não servem pra você. Por exemplo, os especialistas, que não entendem porra nenhuma do tema, dizem que não é possível ler em sonho. Que as letras embaralham, que você não consegue, porque a parte do cérebro responsável por isso está desligada enquanto você está sonhando. Eu leio constantemente em sonho. Eu tenho dificuldade. Nossa, mas você vai pro sonho ler? Não, mas assim, imagina que tem um letreiro, sacou? É um editor. Ele passa o dia inteiro lento, querido. Não, imagina ter um letreiro, uma parada escrita, ou um nome de alguém escrito em algum lugar. Não tô falando de ler livros inteiros, entendeu? Mas você lê sem problema. Eu leio tranquilo. E teoricamente isso é impossível. Então isso é um padrão, mas padrão é meu cu, padrão é teu. Padrão não é 100%, né? Padrão é... Vinícius chega na frente do empreendimento e vê lá a placa. Open checa. Ele consegue ler. Esse aqui é bom, hein? Anota o telefone e o caralho. Anota. Isso é muito interessante, né? Porque realmente tem isso. Nunca existiu um consenso sobre o que, afinal, são sonhos, né? Vários especialistas formulam aí suas teorias, né? Eu acredito que uma das mais aceitas hoje em dia é algo relacionado que o sonho, ele tem uma função primordial na evolução, que ele vai... Nada mais é do que a zona de teste. Sabe quando você vai pegar o Street Fighter? É o beta. Aí tu vai, vou testar movimento. Aí você vai pra aquela sala de treinamento e vai testar movimento. É basicamente isso. Tipo, ele vai te jogando situações de aleatoriedade pra você meio que treinar o seu inconsciente no momento da porrada, no momento do que acontece. Manter afiado o seu instinto de sobrevivência. Por isso que normalmente a gente fala, sonha que tá fugindo, que tá caçando. Esse é um sonho padrão. O outro raciocínio é que pode ser tipo um organizador das suas memórias também, né? É, o que aconteceu durante o dia aparece de forma simbólica e misturada. Uma forma no dele sonho. Fixar Sim. aquilo. Tipo, indexar. É tipo um screensaver enquanto ele tá fazendo a desfragmentação de disco. Olha! Foi bonito. Gostei. Eu tenho certeza que ninguém que nasceu na década de 90 entendeu isso aí. Não. Você que sabe o que é o screensaver do Carinha na Ilha? Ah, que saudade. O Johnny Cast. Dá like pra Johnny nós. Cast. Olha aí. O que mais me irrita no sonho recorrente, que né, o de fugir, caçar... Castaway. Desculpa, gente. Tá, vai continuar, Ju. O que mais me irrita nos sonhos padrões de caçar, fugir, não sei o quê, é socar fofinho. Que raiva! Às vezes você quer socar a pessoa, aí você soca fofinho, assim. Mas é interessante que eu vim trazer aqui uma questão de alguns especialistas. Especialistas da Universidade Yahoo. Perguntas? Agora eu buguei aqui. Como assim socar fofinho? Por exemplo, você tá brigando com a pessoa, aí você quer meter um puta soco nela, aí você soca e você sente que você não tem força no braço, você soca fofinho. Caralho, sabe a competição do Chaves de socar mais fofo? Isso me lembrou, acho que a única vez que eu sonhei que eu tava saindo na mão, você na verdade... Você sonhou uma vez que você tava saindo na mão? Só, que eu me lembro só. Ura, eu estava saindo na mão com um caixa eletrônico que engoliu o meu cartão. Tá certo. E não foi fofinho. Eu tava batendo mesmo. Ai, que inclusive, bom. Eu bati na pessoa que estava dormindo comigo. Gael Stelle. Tipo, o sonho tipo, saiu. Eu acordei dando porrada. Bish. E aí, o que tá acontecendo? Eu acordei e falei, caralho, cadê o caixa eletrônico? Caramba. Não, eu sinistro. É aquele socar mais... Que nem o campeonato do Chaves lá. Socar mais fofinho. Tipo, você vem um olha pro outro e fala, eu vou arrebentar assim. Tua cara. Ah, vem. E você não consegue. Vai câmera lenta. Câmera lenta. Pro Freud... bom ter citado sexualidade. Porque pro Freud, todos os seus problemas é provenientes de algum problema sexual teu. É que você não conseguiu comer tua mãe. Não, calma. Vamos não, nem sempre. A maioria das vezes sim. Mas tem alguns outros lá. Mas é que você não conseguiu comer alguém. Não, calma. Mas todo esse critério é um critério simbólico. Não é que você vai resolver ao comer a sua mãe. Simbólico pelo não útil, né? Inclusive, se você comer sua mãe, você vai ter mais problemas. Bem, quem sou pra julgar? Enfim. Mas é a questão porque... Essa é uma grande diferença entre ele e o Jung. Pra quem não sabe, eu tô me aprofundando um pouco no Jung. Tô lendo Jung e tal, e você aprende algumas coisas legais, assim, pelo menos uma visão, né? É claro que vai ter o cara que vai falar que uma psicologia é um construto, psicanálise é um construto. Bicho, é bom que psicologia nem é ciência. Se o cara tá aqui, num podcast de magia, reclamando de psicologia... Tô cagando regra, ué. Tá errado. Obrigada, Lívia. Vinícius tomou um pescotapa. Já foi dado, viu, gente? Então, gente, pro Freud, o sonho nada mais é do que uma manifestação do inconsciente. Só que pra ele, o inconsciente, ele é um rejeito do seu consciente. É do tipo, cara, o seu consciente, isso não serve mais, isso acaba caindo lá. É como se, por exemplo, naquele filme da Pixar, o Divertidamente. Justamente. Você tem aquele momento em que o amigo imaginário, spoiler, cai naquele lugar sombrio e tal, junto com a alegria, a joy, e lá a gente tem que tentar sair de lá. Lá é basicamente o que seria pro Freud o inconsciente. É um rejeito. Aquilo é tipo assim, aquilo não precisa mais, ou a sua mente tentando abominar uma memória, alguma coisa assim. Mas no geral é, o que é o inconsciente? É tudo aquilo que não é consciente. E todo esse mar... É o que, tipo assim, é o debaixo do iceberg. É o que tá rolando ali e tal. E muitos problemas seus, segundo Freud, é proveniente disso. E o sonho é isso. Então, pra ele acreditava que o sonho, ele tinha essa questão da livre associação. Então, às vezes você sonhava, sonhei com uma cobra negra saindo do mar. Ele falou, então, seu problema é de natureza sexual, você tá precisando transar. Era basicamente tudo isso que ele falava. Ele fazia essa livre associação simbólica. Ele aceitava isso pra todo mundo. Se não resolve transar, pelo menos melhora bastante seu humor e já melhoraria... Sei lá, 70% da população. Então, eu acho que é um bom diagnóstico, / um bom tratamento. Pro Jung, essa questão do inconsciente é um pouco diferente, é um pouco divergente. Inclusive, foi um dos motivos por que o Jung brigou com o Freud. O outro foi porque o Freud é um escroto, né? É, sim. E porque um pegava a mulher do outro, né? O outro foi que eles resolviam se comessem. Eles queriam se comer no final e tudo ia se resolver. Eu já dizia isso, pai. Ou seja, comprovou que o problema é ser sempre sexual, né? Na questão toda. Mas o Jung também acreditava, além de um estar comendo a mulher do outro, segundo o Venâncio, que tem essa questão de que o inconsciente, o Jung, ele divide o inconsciente em duas partes. O primeiro é o inconsciente pessoal. O que é o inconsciente pessoal? É aquilo que você ganha durante a sua vida. E que, tipo assim, não é necessariamente o rejeito, mas são coisas que você aprende e que não necessariamente você lembra, mas que, tipo assim, a sua mente não tem capacidade de lembrar de tudo aquilo que acontece com você. Então aquilo naturalmente vai criando ali um substrato que você não tem um acesso fácil sobre aquilo, né? E isso tem muita coisa cultural, tem muita coisa que você tem de experiência de vida. Só que tem o inconsciente coletivo, que é aí onde a porca torce o rabo e todos esses podcasts de esoterismo falam que, ah, não, porque é o inconsciente. Todo esoterismo fala porque é o inconsciente coletivo atribuindo uma questão mágica, esotérica, que não necessariamente tem a ver. Tem sim. Nada mais é o inconsciente coletivo do que a questão de, cara, você não aprendeu a andar sozinho, você não aprendeu a se alimentar sozinho, você tem esses impulsos dentro de você que não é algo que dependa da sua experiência. Muita gente do esoterismo confunde o conceito de inconsciente coletivo com registro akáshico. Sim. E é importante destacar que, pelo menos do ponto de vista da psicologia, são duas coisas diferentes. Pode ser que pelo uso, a expressão inconsciente coletivo tenha se consagrado com outro significado. Sim. Exato. Mas, na origem, são coisas diferentes. Peraí, defina aí, registro akáshico. Registro akáshico é piruleta com Vinícius. Conjunto completo de todas as informações do que já aconteceu, do que acontece, do que vai acontecer com todas as pessoas e outras criaturas vivas ou mortas ou inanimadas que existem nesse planeta, em todos os outros planetas e no espaço entre os planetas. Deixa eu ver, é o livro do destino do... Isso. É a ata. O database universal. É o database universal. É o livro do mestre. Isso se você considerar, para quem considera reencarnacionismo, também relacionado a todas as suas vidas. Sim. Não, a todas as vidas de todo mundo. De todo mundo, sim. Não é o livro do mestre, porque o mestre não sabe como que os personagens... Ele tem uma história, mas ele não sabe o que os personagens vão fazer. E é guardado o registro akáshico sabe tudo, tudo. E é guardado por monges tibetanos. Isso. Exatamente. O registro akáshico? Sim. De acordo com a Blavatsky. Blavatsky fala que tinha monge que protegeu a entrada. E não deixava você passar. Entendi. Isso faz parte das coisas que tentavam me entuchar quando eu era criança. E que eu falava, mas será que é assim mesmo? Eu vou tentar explicar o inconsciente coletivo agora para o nosso ouvinte. O que é o inconsciente coletivo? Imagine uma garrafa PET do seu refrigerante que você mais gosta. Imaginando. Limonada galeguinha. Exatamente. Essa garrafa PET, ela é o seu inconsciente coletivo. Vamos dizer que o conteúdo dessa garrafa pode ser tudo. Pode ser uma Fanta, pode ser uma Coca, pode ser uma Fanta Uva, pode ser uma Beribinha Atômica, pode ser o que você quiser. Inclusive a galeguinha. Vamos dizer que, como esse conteúdo muda, você pode colocar o que quiser. É a sua experiência de vida, é a sua personalidade, é o seu consciente, é tudo aquilo que define o que é você. Mas existe sempre essa forma, que é a própria garrafa PET, que como você é um ser humano, você compartilha essa origem evolutiva com todo ser humano. Então você vai ter sempre ali algumas formas básicas. É como se o parquinho fosse sempre o mesmo para todo mundo. E aí não tem como você ultrapassar aquilo, porque você vai ser sempre aquilo, um ser humano. Então, por exemplo, daí nasceriam as formas simbólicas mais básicas e puras, como, por exemplo, os arquétipos. E aí a gente vai lidar aí com, por exemplo, algo que a gente já está em constante debate aqui no Magicão. E aí tem a coisa legal, que não necessariamente por um o inconsciente coletivo é conectado coletivamente. Ele é coletivo porque vocês partilham símbolos iguais. Sim, com seus antepassados. Mas não necessariamente você está conectado. Eu não vou me conectar com o Keller, mas por eu e o Keller termos essa proximidade por seres humanos, então a gente meio que compartilha dessa questão. Isso é não no sentido de Assassin's Creed, mas é uma coisa de memória genética mesmo. Toda a espécie humana compartilha de uma coisa genética que é vamos colocar assim, que é o instinto da espécie humana. Tipo, as pessoas terem medo, ou pelo menos receio a essa altura, do escuro, porque era quando o antepassado de todos se fudia porque vinham os predadores. Sim. Não é que porque ele se fudia, era porque quem não tinha medo escuro se morria, fudeu. E aí morreu e não se reproduziu. Quem se reproduziu foi só os que tinham medo escuro. E tem uma coisa mais animal que coloca de uma forma não racional. Como que o inconsciente coletivo pode ajudar? Que, por exemplo, aves migratórias. Como que a ave pode saber quando que tá na hora de migrar e para que direção ela tem que migrar? Sim, é maluquice total, né? É muito maluco. Como isso é que a carpa sobe o rio, E assim, né? Não é, estou com fome, preciso comer. É uma coisa muito mais complexa do que isso. Um relógio, isso né? É o, entre aspas, inconsciente coletivo da espécie aves migratórias XYZ. E eu acho que é importante lembrar também que, tipo, o ser humano, ele é um animal, né? A gente tá sujeito a isso, é que a gente tem o hack mental de poder alterar certos comportamentos que são padrões, que são padrões biológicos. Você fala assim, ah, mas comportamento não pode ser padrão biológico, bichão. A gente domou. Todos os animais que a gente domou, assim. Ah, eu tô criando cachorro. Cachorro que morde humano, o que acontece com ele? Nem que sacrifica. E fica só os cachorros que não mordem humano. Uhum. Logo, o cachorro para de morder humano. Com o tempo, isso vai calcificando no DNA de geral como uma informação normal. Oi. Pergunta. Inconsciente coletivo é cultural? Não. Não? Então, uma coisa que eu tava achando que era. A cultura pode nascer de certos aspectos de consciente coletivo, como, por exemplo, religiões. Se você trabalhar com o sistema de circuitos lá do Timothy Leary, que é muito eficiente, o inconsciente coletivo tá no primeiro e no segundo. Não chega no terceiro, não chega no quarto. Que é animalesco. Cultura já é um construto depois, assim. De moral é outra coisa, entendeu? Já não tem nada a ver. Culturalmente, isso vai te afetar de certa forma e talvez possa adicionar no seu inconsciente pessoal, que é ser outro lado do inconsciente. Isso, e aí, curiosamente, você, pessoa, partilha com outras pessoas características culturais semelhantes por terem nascido no mesmo lugar, na mesma época. Talvez isso para tem mais nós... a ver com o sexto circuito. Então, talvez para nós que compartilhamos com brasileiros a cultura brasileira, parece que é de todo mundo, mas na hora que você for para outro lugar, você vai perceber a diferença. Sim, sim. O Robert Antwistle fala muito sobre isso, ele tem um negócio que é tipo, Albert Einstein foi um cara muito inteligente, ele era judeu. Quem é mais inteligente, Albert Einstein ou o povo judeu? Em teoria, o povo judeu. O povo judeu, porque inclusive ele inclui toda a inteligência do Albert Einstein e mais de 1 bilhão de pessoas, sei lá quantos. Então, passou por uma seleção natural onde os então, espertos... Então existe uma coisa que, entre aspas, você pode considerar que é um inconsciente coletivo de uma cultura. De um povo. De um grupo étnico. Não é mais o Jung. Não é mais Jung. Mas existe o conceito de um inconsciente coletivo, entre muitas aspas, de um povo, de uma cultura. Pro Grolo, tudo é egrégora. Eu tenho problemas muito sérios... Sim, seria a egrégora do cultural daquele povo, né? E o inconsciente coletivo, como o André falou, ele é simbólico e arquétipico. Então, assim, ele tá um nível ainda mais primitivo do que ele isso. Ele vai ser a fundação do que vai formar... Ele vai ser a fundação do que vai formar, na verdade, tudo. Eu tenho muito problema com essa afirmação do Vinícius, que é o seguinte. Daí começa a haver um pouco dessas aberrações pseudocientíficas da questão toda. Por exemplo, tipo assim, o povo brasileiro é preguiçoso porque XYZ e o cara dá uma afirmação completamente abobalhada pra tentar justificar um preconceito xenófobo. A Clarissa Guia tá até falando assim, para o Jung, uma das explicações de por que existem arquétipos muito parecidos de sociedades diferentes. Sim. Ele acaba, por ser uma coisa mais base do que cultural, permeia a raça humana como um todo. A sociedade, aquele grupo social interpreta o arquétipo daquela forma. Isso é muito interessante, porque é onde eu ia chegar. Por que isso tem a ver com o sonho, Andrei? O que isso tem a ver com esoterismo, com magia? Primeiro que o Jung, ele tem muito dessa relação com magia. Ele gostava de estudar religiões e estudar espiritualidade. A maior biblioteca europeia de alquimia dele. Né? O maior magão do século XX. Sim, exatamente. E grande parte que ele fala sobre religiões, por exemplo, é sobre isso. Quer dizer, por que existe... em várias religiões existe o pai como essa figura criadora de um grande universo, tipo Odin, Zeus, no Ocidente, Jeová. Então, mas tipo assim, principalmente porque o Jung, ele é de uma escola muito... positivista? Eu ia falar positivo, mas deixa eu falar. Eu acho que eu posso falar besteira nessa questão toda. Mas ele é muito dessa escola de, tem o primitivo, que a gente sabe, tipo, hoje cientificamente... pesquisa, principalmente de humanas, isso não é mais correto se eu afirmar. O povo primitivo, ele começava a fazer certas comparações e tal. Ele tinha uma cabeça muito dele, muito da época. Ele achava que era linear a coisa. Exato. Mas é o filho da sua época. É filho da sua época. Eu pensava que ele era um pouquinho mais... ele pensava um pouquinho mais avançado do que o tempo dele, eu achava. O Nietzsche é um cara que pensava fora disso, mas é porque o Nietzsche era louco, era loucaço. Então as coisas não faziam sentido. Ninguém com aquela bigoda era normal. Com a sífilis nervosa. Então, mas essa questão, tipo, por que em várias religiões existe uma figura de gigante, por exemplo, ou de vampiros? Não necessariamente uma religião, uma estrutura religiosa dogmática. Mas crenças no geral, né? Pequenos. crenças coletivas, egrégoras, que seja, né? Por que existe esse compartilhamento de ideias? Porque em dado momento existe essa forma de bolo vazia que nasce com você, você preenche, sei lá, se pra você, você enxerga na natureza um ciclo, e aí você vê aquilo ali, você preenche com aquilo da natureza. O africano vai colocar as sementes que tem ali, o lagarto que corre no chão, o negócio, o egípcio, africano, ok. Mas aí vai ver que o pelicano, a garçazinha lá, ela ficava, tipo, ciscando no chão, e aquilo parecia muito com a escrita do egípcio. Então, o deus da sabedoria e do conhecimento é Thoth, né? A garçazinha. O ibis, isso aí, a garçazinha. E por aí vai. O macaco é porra louca, então... Sim. Então atrapalhando. Eu acho que, inclusive, eu queria muito chamar um psicólogo da linha do Jung, da linha de não é psicanálise, de psicologia analítica, pra gente conversar um pouco, porque ele tinha esse estudo muito... louco de esoterismo, inclusive é uma das coisas que ele é meio rechaçado pela academia de maneira geral, mas ainda assim é um cara muito importante para o que vive. Acho que tem uma no grupo Magicando, hein? Olha aí, vamos ver aí, vamos conversar. Manifeste-se. Então, mas por que é o sonho pro Jung? Diferente do Freud, ele acreditava que o sonho você tinha que enxergar ele pelo contexto e não pela livre associação. Então, por exemplo... Sem contar que é legal você realizar o sonho em vigília. Tinha uma coisa assim que você analisa o sonho e o que é que ele tá te dizendo e como você pode complementar aquilo em vigília. Como você pode entender, realizar, trabalhar aquilo quando você está acordado. Exatamente. Como você complementa? Porque pro Jung não é um mundo separado. O mundo onírico, o mundo físico, ele não é um mundo separado. Os mundos se conversam. E a ponte é você. Se você escolhe ignorar isso, você está ignorando uma parte fundida de você. Ou seja, o inconsciente não é um rejeito. O inconsciente é uma das características da sua psique, que é difícil de acessar por diversos motivos, porque sua consciência é super limitada, suas memórias têm um limite, tem prazo, esse tipo de coisa, mas que você pode conversar muito bem. Bom, e se for fácil, é problemático, porque vai ter muita coisa ali que é traumática que você não consegue, você vai travar na vida, você entendeu? Sim. Se você acorda um dia com acesso a todas as suas memórias do inconsciente, as coisas que você recalcou, jogou pra debaixo do tapete e tal, assiste o Westworld que você vai ver o que acontece. E é por isso que o Galvão Bueno tem que narrar o jogo. Exato. Porque é o Westworld o que acontece se você não lembrar, não passasse pelo Rio Estige, é o Rio Estige, né, que esquece? Uhum. E o Rio do Esquecimento. Mas se você não passasse pelo Rio Estige, ou se você tivesse acesso ao seu inconsciente, você ficar robô, pancada, falando, não, eu tenho que matar, tem que dar um resolvido nisso aqui, não dá. Matar o magnético. É o Andrei. Exatamente, sou eu. Sou o robô do Westworld. E é muito isso. Então, por exemplo, Jung tem uma história, uma vez que ele fala, que ele teve um paciente, homem, né, que chegou pra ele lá e ele fala, pô, eu tô sonhando com uma mulher que é muito parecida com a minha, o cara era casado, e só que ela tá esquisita, tá completamente diferente da minha mulher, ela tá desgrenhada, né? Já deu uma questão de julgamento de valor, ela tá meio peladona, meio desgrenhada toda, meio vulgarizada, né? Coisa nesse sentido. Aí ele começa a conversar, parece, tipo, poxa, se eu fosse o Freud, ele provavelmente ia falar, cara, sei lá, tu tem que conversar. Sua mãe andava desgrenhada. Então, algo nesse sentido, né? Já pro Jung, é pelo contrário, ele acreditava muito nessa questão do anima e animus, que é o homem tem uma contraparte mulher dentro dele e a mulher tem uma contraparte homem. Então a mulher tem o animus e o homem anima, né? Então pra ele, essa questão toda era, na verdade, a forma feminina interna do cara que estava desequilibrada e estava mandando uma mensagem que ele estava assim... Essa forma feminina dele interna estava... estava sendo vulgarizada por ele de alguma maneira, e que ele precisava entrar em equilíbrio com essa questão para poder resolver os problemas da vida dele. A androginia alquímica, ela era muito importante pro Jung, né, nesse sentido, né, que você tem que equilibrar o ânimos e a ânima dentro de você e tal. O homem machão tá desequilibrado, né? Pensei que você ia falar do homem macaco. Mas o homem macaco, ele tá muito equilibrado também. Não. Eu acho que ele nem está. Ele tá equilibradíssimo lá em cima, tacando as bananas na tua cabeça. Ele quer testar o seu equilíbrio. Ele não tá desequilibrado. Ele tá ali pra testar o seu equilíbrio. Exatamente. E aí tem essa questão. O próprio Jung, ele atribui alma à psique. Pra ele é a mesma coisa, né? E existe essa coisa meio fragmentada. Eu acho que a pronúncia é psirê. Mas eu posso estar errado. Meu grego pode estar enferrujado. Então, mas é que foda-se, né? Mas, tipo assim, não necessariamente você precisa enxergar isso de maneira esotérica, mas como é que é o Magicando, vamos tentar fazer aqui umas certas associações. Porque a gente tem essa imagem da viagem astral. E aí, vamos lembrar, básico aqui de escola esotérica ocidental contemporânea e antiga. Em teoria, você, segundo essa escola, é dividido entre corpo, mente e alma. Estou correto? Não sei, não existe consenso em relação a isso. Cada um fala uma coisa. Por isso que eu achava que você nem devia botar essa porra na pauta. Porque dependendo do que você pega a galera da Blavatsky, são 7 corpos. É exatamente o que eu ia falar. Não tem consenso nem sobre quantidade de corpos. Nenhum. Se você pega uma galera recente, são 9. Se você pega uma galera, tipo, o xamanismo havaiano, são 3. Kuhn, Kano e mais uma outra parada. Pode ser consciente, subconsciente e inconsciente. Consciente é... espírito, perispírito e matéria, que nem os espíritos dizem. Ou a parada judia lá, caralho, esqueci o nome agora. É Breck? Nefesh, Neshama, grande tá de sacanagem. Nossa, velho. Aí fodeu, cara. E tem mais um Ruá. Nem eu vou lembrar dessa porra. Neshama e Nefesh. A cosmovisão... nórdica, coloca o quê? São uns 9? 9. Basicamente, cara, você precisa pra fazer... Ah, eu preciso fazer uma parada de viagem astral. Um é o físico, o outro é o astral. Se você quer pôr mais acrescentar... Fazer mais escalas? Retirar dá problema. Mas se você quiser acrescentar, foda-se. Bota 15, 12, 17, 25. Entendi. Porque tem muito essa questão, né? Essa separação de que o corpo e mente, né? É a sua imagem, o seu consciente... E o seu corpo biológico, né? O que não faz mais sentido, porque a gente sabe, por exemplo, que... por exemplo, o meu humor, ele não é definido só pelo meu cérebro. Existe, sei lá, um acúmulo de bactérias no meu intestino que tem influência direta no meu humor. Existe, sei lá, uma forma como eu experiencio o mundo pelo meu corpo influencia meu humor. Se eu fizer um transplante de alma, de cérebro, Ghost in the Shell, pra outro corpo, eu não sou o mesmo Keller. Porque eu vou experimentar a realidade de outra forma naquele outro corpo. Então... é mais ou menos a mesma coisa. A gente... corpo e mente tá muito ligado. Quando a gente fala corpo e mente, tá muito ligado. A alma, foda-se, a gente não tem como provar que existe. E daqui a pouco a gente vai entrar no rolê dela. Mas corpo e mente tá muito interligado. Então, quando a gente faz a separação didática. Por isso ela não é verdade absoluta. Se você defende a verdade absoluta, Alt F4, pau no seu cu. Ctrl W. Porque não faz sentido isso, cara. Cada um vai ter uma forma. Até porque cada um vai ter uma experiência... diferente, né? Isso que é o complexo, né? Tem gente que vai falar pra mim, por exemplo, ah, Andrei, eu escutei o podcast e tal, mas, pô, eu não sonho. E a gente sabe que, cientificamente, você sonha, você talvez não se lembre. É possível que você seja, sei lá, um ponto fora da curva, um não. Robô superior que não já tem outro funcionamento, sei lá. Não, talvez você seja um robô, talvez você seja um reptiliano. Tá, se você for humano, você sonha. Então é isso aí. Olha aí, ó. E aí... ou não, né? Ou não por quê? Ou não, porque sempre há mutações, sempre há coisas diferentes. Mas é um ponto fora da curva. É, isso que o Vinícius hoje está no hoje esquema. Eu tô cagando regra. Desculpa, gente. Ele não tá pensando nos pontos fora da curva. Não estou pensando em zebras, estou pensando só em cavalos. Pensa só em zebras e não em cavalos, que zebras são mais. Pô, mas isso é o que eu normalmente faço. Hoje eu tô operando do outro jeito. Hoje eu tô sendo a zebra. O que é viagem astral? O que é viagem astral? Vamos lá. Qual é a diferença da viagem astral pra sonho? Calma, a gente na nem verdade, falou. A gente não chegou aí. Não? Não. É né? Possível fazer viagem astralmente? O que que viaja? É possível fazer? Olha, eu acho que tem dois tipos de viagem astral: tem o que acontece de verdade e tem o que você acha que acontece. Dá pra ver, saber a diferença entre eles? Tem Dá. Diferença entre eles? É fácil. Não. Precisa de experiência. Você quer dizer que aqueles caras que fazem vídeos de viagem astral. Onde eles falam que são draconianos. Ele leva uma GoPro? Não, é que eles falam que ele faz. Ele faz um vídeo de viagem astral narrando que ele foi pra galáxia e que ele é um, na verdade, ele é um draconiano. Ou ele é um Grey. Ah, mas irmão, tem a visão e a voz. Hã? A visão e a voz. Não, melhor ele foi, ainda. Ele tem foi pra um onde? Clássico. Não, cara, você não soube disso? Ele foi Teve pra onde? Dois caras, foram pra galáxia na casa do caralho. Encontraram a Sheliane. É, Sheliane. E aí teve dois caras que tretaram, assim, tipo, dois canais que tretaram, porque um falava que ele era um reptiliano, que ele era foda, e o outro não, porque você é um merda, porque eu sou um draconiano. Porque nas minhas viagens astrais, eu me reencontro com o meu povo draconiano e tal. O nome disso cara, é LARP, era Rogerinho. Era um nível de loucura absurdo, assim, velho. Isso aí é tipo Demoleia, quando o RPG vai longe demais. Beijo, ouvintes Demoleis. Nós gostamos de vocês. E eu quero lembrar aqui um clássico da literatura esotérica, que é o Hercólogos. Que o cara vai... faz a projeção pra ir em Vênus. O cara visita Vênus, ele visita Vênus, Marte, ele visita vários planetas. E lá ele descobre um pouco sobre a arquitetura de Vênus, que as casas são construídas de baixo pra cima, de cima pra baixo? De cima pra baixo. Tá aí uma informação que eu não vou reter. Cara, eu fiquei assim, cara. Tá aí uma informação que eu não vou reter nem fudendo. Enfim, o cara do Hercólogos, o VM Rabolu, que é um chileno aí loucão. Ele tem altas aspirações de que ele visitou vários planetas em viagem astral e que, porra, você aí malandrão, cientista, que sabe de tudo, você vai olhar com seu telescópio pra Marte e não vai ver nada? É claro que você não vai ver nada, porque eles não estão lá de verdade. Existem outras formas de vida que não são materiais. Olha, convenientemente. E que todos nós devemos nos preparar, porque a Terra vai acabar, porque Hercólobos vai bater aqui na Terra, e a gente tem que se mudar pra um outro planeta usando o mantra Faraon. Ou seja, a gente tem que se transportar para outro planeta usando viagem astral para se proteger da morte certa. Me parece um plano muito ruim. A morte certa virá, né? De qualquer forma. Mas depende. Se o Michael Bay fizer o filme, fica interessante. Porra, aí ele leva até a GoPro pro astral. Quero ver. Caralho, sim. Vamos. Ah, não. Ia ter muito prólogo. Tem uma pergunta. Eu quero fazer uma outra pergunta. O que é viagem astral? Não. Eu quero fazer ainda mais básico. O que é o astral? Ah, boa. Ah, essa é ótima, hein? Vamos rodar a banca? Vamos, roda a banca. Quem começa? Vamos lá. Geralmente quem pergunta. Eu ia falar a Lívia, só que, cara, talvez... Eu acho que a Lívia é a que mais vai acertar. Não, ouvintes, a Lívia passa a maior parte do tempo no astral. Ela tá fudida e a layer dela nunca bate. Ela tá sempre com o pé no astral. Ela tá sempre desincronizada com a realidade. Exatamente. Na verdade, eu estou sincronizada com o todo. Você e seus putos que estão num lugar só. Exatamente. Você tá equilibrado do Omakar. Turn down for what? Eu sou um primitivo frente a essa pessoa que já... Homem primata. Que já se desfez de toda essa questão mundana e usa pijama o dia todo. É impressionante. O que é o astral pra você? Cara, pra mim... Eu vou falar na real. Não sei o que a galera vai falar, mas pra mim tem uma galera que fala que o astral é tudo organizado em castas, hierarquias e não sei o quê. Pra mim o astral é uma moeba gigante, tá ligado? Uma puta de uma moeba que ela vai tomando formato conforme você observa e você trabalha com e ela. E que o vovô amoeba fica fazendo YouTube. Exatamente. Cada vovô amoeba tem um universo dentro daquela moeba dele ali. Então eu acho um pouco complexo você... Tem uma galera que hierarquiza muito o astral e eu duvido muito que ele vai imitar a hierarquia humana, saca? Me parece um poço gigante de criatividade, assim. Juliana, por exemplo, o que é que você acha de fazer? O astral... É a cabeça do meu pau. Hoje eu não trouxe meu pau, eu tô eunuca. É assim, ó. Eu vou dizer pra vocês o que, que é o astral pra maioria dos bruxos e das bruxas modernas. Agora eu vou ser tacada na fogueira pra caralho. É assim. Chegam pra você e dizem pra você num certo período lá do seu estudo. Agora você tem que criar o seu templo no astral. Você não vai mais trabalhar aqui. Você vai trabalhar no astral. 99,9% cria um bagulho na imaginação e acha que é o astral. 0,01% acessa esse astral de verdade. Eita. É sim. Então, dentro de porque vários conceitos, anos... a imaginação também é o astral. Eu fiquei anos achando, nossa, meu lugar não era. É outro rolê. É outro rolê. Sim. Pra você, Grola, o que é o astral? Cara, eu juro que eu ia fazer uma piruleta disso e eu arreguei, cara, porque eu falei, mano, não tem... Vão encher tanto seu saco, não vai rolar. Não enche seu saco, é pra pesquisar, é. Mas eu vou dizer o seguinte, o plano físico é a interface gráfica, o astral é tudo que tá rodando no código por trás. Tá, é o Matrix. É. Hoje o Grola tá... perfeito, incisivo nas metáforas que ele tá fazendo. Tô gostando muito. Parabéns. Não, é uma atrás da outra. Eu danço machista. Mas eu entendi. Gostei. Então, por isso que quando a Ju falou que a imaginação e o astral na concepção são pontos diferentes, eu discordo. Porque dentro dessa analogia que eu fiz, quando você tá fazendo uma construção imaginária, você tá escrevendo o código do sistema. Então, por mais que você não esteja criando uma aplicação que ela tenha uma interface gráfica, que ela tenha um visual que todos possam acessar, você está ali meio que criando uma DLL, que só você acessa. Só você consegue acessar o conteúdo dela, mas ela está ali. Você sabe que você tá descortando da cabala, né? Vira a mesa. Porque na cabala tem um mundo mental. E não necessariamente o que você cria no mundo mental está criado no mundo astral. Cara, eu não lembro dessa parte, velho. Eu acho que eu faltei essa aula. Aquele ACA. Eu posso estar dizendo ACA, ABRIA e... Puta, eu acho isso tão chato. Deixa eu tentar lembrar. Uh-huh. Você projeta no mental, você tá no físico, você projeta no mental... Você precisa aplicar sentimento pra ela ter uma criação. Ah, tá. Entendi. Separado em quatro mundos, você separando os seus processos mentais então do processo astral final. Imaginar sem dar fundamento pra imaginação. qual é o processo mas aí, segunda cabala aí, por favor? É assim, você tem quatro mundos, certo? Que é se abre, eu não vou lembrar de cabeça. É. Mas basicamente a gente separa isso em quatro naipes do tarô. Ideal. Fogo, água, ar e terra. Beleza. Físico, mental, emocional e o astral, lá em cima. Certo. Então, o cara tá dizendo o seguinte: quando você cria, quando você pensa, você tá no naipe de espadas. Você não tá necessariamente criando no astral. Aquilo não existe astralmente. Pra você transferir isso pro astral, ele tem que passar pelo mundo emocional. Quer dizer, você tem que aplicar emoções a essa sua criação pra isso se manifestar no astral lá em cima. E aí, por consequência, dentro da teoria de magia, o que você está criado no astral tende a se manifestar de alguma forma no mundo físico. Então, para você realizar a verdadeira magia, você tem que botar o teu cérebro a funcionar, aplicar emoção, isso se constrói no astral e se manifesta no físico. Isso seria mais fácil se uma pessoa fosse sinestésica? Porque eu sou, né? Sim, talvez sim. Na verdade, a sinestesia vai te facilitar esse segundo ponto, que é a construção racional. Porque você consegue usar mais elementos, cores, etc. A sinestesia não tem porra nenhuma de racional. Não, mas o que não. Sua montagem racional, ela é simultânea com a montagem emocional. É. Você consegue sentir o cheiro, você consegue montar aquilo. Se você criar um monstro, você vai se assustar quando olhar esse monstro, quando terminar. Sim. Só que aí, neste ponto, Keller, eu acho que tem um pouco a ver com o seu processo criativo. Porque, por exemplo, por exemplo, quando eu falo essa ideia de você codificar e isso ficar escrito, essa DLL ficar escrita no código lá, eu já tô transpondo a espada. Eu tô transpondo porque nesse aspecto, o racional seria o ato de escrever o código. Então, que é a linguagem. Então eu já estou transpondo essas barreiras, entendeu? Então, na verdade, é uma simplificação desse conceito. Vai, Ju. Por que para mim é diferente? Concordo muito do lance de você escrever, né? Uhum. Só que para mim, eu vou fazer um paralelo, não sei se eu vou ser bem clara, por favor, me avisem se eu estiver sendo burra. Imaginação, para mim, é quando você, por exemplo, vamos fazer uma meditação coletiva. Aí vem a pessoa e fala assim... Pense que você está num lugar muito verde. Aí você começa, pum, lugar verde. Nesse lugar verde tem muitas flores amarelinhas. Aí começa pop, pop, pop, pop. É uma coisa que você cria. Uhum. O que eu crio no astral, pra mim, é um save point, cara. Eu não tenho que passar por todo esse processo. Ah, porque o meu templo astral é uma casa que tá no... Eu não posso falar muito. No lugar da Alemanha, que é assim, assim, assado, bababá. Eu não preciso pensar, passar por isso todas as vezes. Isso leva tempo. Pra mim, é um save point. Plá, tô lá. Quando você... por exemplo, esse construto que você começou, como é que é? É um lugar, um campo verde. Isso, com a florzinha amarela. Que você sente um ventinho. Isso, pá. Aí você continua. Pá, e vai. Uma vez que você fixa esse lugar no teu mental, acabou, ele tá lá. Você não vai precisar passar o processo construtivo pra ele de novo. E aí é nesse ponto que você transforma. É o que o Keller tava falando. Sim. Você tá no racional aqui. Você criou a forma pensamento desse lugar. Certo? Quando essa forma pensamento fica fixa, quando você já exerceu. Falar de novo em energia. Quando você já gastou tanta energia nessa forma de pensamento, que ela tá fixa no astral. Tá. Aí tem uma lógica, realmente. Aí eu entendo a lógica do que você falou. Entendi, porque assim, ó, pra mim é o seguinte: eu demorei muito tempo pra dividir o que era imaginação e realmente mundo astral, porque tinha vezes que eu chegava lá e falava assim, na mesa. Cadê o Atami? Não tá aqui. Tô imaginando. Hoje eu chego lá e tá tudo em cima da mesa. O que eu preciso? Ah, beleza, tá aqui. Por isso que eu falo que pra mim é diferente. Pra mim, aquela hora eu estava só imaginando, porque eu não criei o cenário direito e o cenário já tá pronto. Eu realmente construí o bagulho. Entendi. Calma aí. Entendeu? Deixa eu então usar uma... Não sei se a analogia pode ser correta. Mas, tipo assim... É como se imaginar existisse uma questão de você não tem vida ainda. Sim. Você não tem. Você não dá o soprinho. O sopro, né? E aí a questão do sopro. Você tá fazendo uma pergunta aqui muito boa, cara, que eu ia fazer. Eu quero fazer pergunta porque eu tô tentando entender exatamente a sua visão e a sua explicação. É que o fixar seria renderizar o lugar. O que, que é renderizar? Renderizar é o seguinte: quando você faz uma forma 3D, você tá lá pra você, é um monte de linhas. Sim. Certo? São aí pontos, você fala, né? Quando você bota a superfície. Exatamente. Isso é renderizar. Então, aí você põe a superfície, ela não tem a qualidade muito boa, porque você precisa de um processamento rápido, ela é meio tosca. Aí, tá. Não, é isso que eu quero: render. Ele vai fritar. Aí ele arregaça tudo. Dreamworks. Pá, pá. Ah, entendeu? Aí sim, eu tenho um render, o Vinícius tem um render, o Keller tem um render, você tem um render. Todo mundo aqui tem um render. Assim, o meu, é, putz, eu renderizo rápido, porque pra mim faz mais sentido ter uma qualidade meia boca, mas ter uma preview rápida do que acontece. Então, assim, ele é melhorzinho. A imagem surge rapidamente, mas ela não é tão boa. Já, por exemplo, o do Vinícius, ele demora para aquilo processar. Você fica um tempão imaginando aquilo, pra, só que a mas qualidade final, mano, é do caralho. Aí, o do Keller, por exemplo, é mais foda ainda, porque ele renderiza luzes refletidas nas superfícies com cores. Esse é o da Lívia, que tem esse anestésico. Aí a Lívia vê até a sujeirinha na ponta da espada. Isso, pra mim, isso daí é a diferença justamente de eu estar tendo um sonho de um sonho lúcido. É exatamente isso que você tá falando. A qualidade visual? Eu não estar precisando renderizar algumas coisas. Você já assistiu o 13º andar? Já. Sim. Sabe maravilhoso. Quando o cara no um spoiler. Spoiler, foda-se, não assistiu o filme, é velho, quero nem saber. É filme de 99. Quando o cara vai pra estrada no fim do filme, que ele chega e não tem mais nada, só tem linha verde, ali tá faltando o render. Aí que ele se liga, puta, isso é uma simulação. Porque ali o cara só renderizou dali pra trás. Tá. Ali pra frente tá faltando renderizar. Isso é render. E no mundo do videogame, por pessoal exemplo, ele só renderiza o ambiente em que você tá. Sim. Às vezes o jogo de não mundo existe. Aberto e você não vê load. Mas é porque ele vai renderizando aos poucos o que tá ao seu redor. E essa é uma loucura mística também. Vai liberando memória conforme você vai se afastando do lugar que já renderizou meia hora atrás. Essa é uma loucura mística que hoje em dia tem muito. Por exemplo, a gente tá aqui os seis na sala aqui. Da casa. O mundo pra fora não existe. Será que existe alguma coisa atrás da porta? Abre a porta. Agora. Isso não, justifica aí, a hipótese do... Sai daqui! Esse é o problema. O problema é que a hora que a gente abrir a porta, ele vai renderizar lá fora. Isso justifica aquela loucura toda de universo simulado, né? Sim, de universo simulado. Mas seria impossível você fazer um universo inteiro simulado, porque você precisaria pelo menos de um computador do tamanho do universo inteiro. Alto lá, se não tem ninguém pra olhar. A árvore que cai no meio da floresta sem ninguém olhando. Não caiu. Tem algum som? Uhum. Ela faz algum som quando ela cai? Pam, pam, pam. Fica gente, aí. Eu tô com um pouco de medo. É muito legal. Porque tecnicamente, se você só tá imaginando uma questão de simulação, se aquela árvore precisa cair exatamente neste momento naquela floresta, isso é só o código. Se ninguém tá vendo, você não precisa mostrar. Isso é muito legal porque nas semanas passadas a gente tava gravando sobre tempo e tal, e eu dei exatamente esse aspecto. Zoaram de explicar, você. Me zoaram e falaram, André, mas a realidade não é assim que acontece. A árvore cai sim, tá bom? Então eu quero que todo mundo vai tomar no cu. A gente tá falando do astral. É isso que você ia falar? Mas, nossa, mas a simulação... Vai todo mundo tomar no cu. Não, mas rapidamente. Meu Deus. É muito legal porque, por exemplo, muitas pessoas... A gente lançou uma piruleta que o Grolla escreveu e gravou. Dirigiu. E o editor dirigiu e foi o diretor de... É o nosso Michael Bay. De fotografia, é o nosso Michael Bay. Eu vou colocar uns prólogos depois pra ficar igual o Michael Bay. Ah! Meu Deus. Aqueles áudios que fica girando, que você ouve, tá ligado? A piruleta vai ter 10 minutos e 35 de prólogos. E aí, por exemplo, teve muita gente, muito ouvinte novo nessa área toda, que teve dificuldade de fazer a visualização. Que você postou aquele exercício, que é um exercício simples de visualização. Que você fala da laranja, aí você vai aos poucos, exatamente... Isso que a Ju falou sobre a questão da imaginação. Você vai aos poucos adicionando pontos e características e a pessoa vai fazendo uma construção, vai criando um construto mental na imaginação. E aí tem um momento em que você corta o laço, quase como se fosse cortar o cordão umbilical, que é aquele momento de a pessoa consegue praticamente enxergar, e aí você usa o exemplo da tela mental e muitos ouvintes ficaram se questionando quanto a isso. Poxa, mas o que é tela mental? Eu não tô vendo nada, porque a pessoa achava que talvez aquilo fosse se manifestar de uma maneira até física, talvez. Eu imagino que a pessoa estivesse com essa dúvida. Ah, tá, mas isso aqui é só imaginação, não tem algo de tão incrível. O que teria dessa relação com o astral? O que tem? Então, assim, você tá fazendo, quando você tá fazendo exercício de visualização, é realmente um exercício de imaginação, um exercício de construção dentro do seu aspecto mental. Como a gente falou, a gente sai de moedas e vai para espadas. A gente está trabalhando a construção dentro da mente, certo? A ideia de você saltar isso para começar a construir realmente formas, pensamentos extremas, então vai vir com prática. Tem um rolê aí, né? Deixa eu dar um exemplo. Eu não sei se já contei isso. Já contei a história da maçã também, pra vocês? Eu acho que contou. Contou no Bruleta, que a... Bruleta não, num programa que você tava mentalizando maçã e ganhou a maçã do... É, eu tava explicando o que é forma pensamento pra uns alunos, tipo, no restaurante, e quando eu voltei, apareceu outro cara que não tinha nada a ver e me deu uma maçã. Saca? E tipo, cara, é muito clichê, mas é uma parada que eu tipo, dei aula há 12 anos e nunca tinha acontecido. E maçã é um exercício básico, né? Então isso também mostra outra coisa no astral. Você também pode construir uma parada no astral por insistência e teimosia. Então, se você repetidamente mantém um padrão mental, sim, uma hora ele pode se estruturar no astral também por insistência e teimosia. Não é que você ele pode é se instalar, né? Não é que você é bom de visualização, não. É insistência e teimosia. É por isso que, por exemplo... Desculpa, Ju, rapidamente. Eu questiono muito o estado de hipnose. Porque, que nem uma vez o Keller falou, olha, o segredo é magia para quem não entende magia e não funciona porque não tem hipnose. Então... Mas funciona, porque o louco ele foca tanto naquilo que a construção fixa. Então, funcionou pra mim. A questão é que a gnose vai facilitar pra caralho. Vai, em vez de você ter que pensar 1 milhão de vezes pra construir aquela forma, o estado de gnose vai te colocar essa forma no astral de maneira muito mais eficiente e rápida. Mas isso também, o resultado é mágico, mas ele não praticou magia, porque não tinha consciência disso. Então é uma outra posição. Putz, mas será que é? Mas 1 milhão de repetições eu acho que já é magia, velho. O que é magia? Eu acho vai se foder. PNL é... A PNL é legal pra caralho. Deixa eu só fazer uma observação. Não é bronca. Isso não é uma bronca. Mas assim... Pode dar bronca, Ju. Tá liberada a bronca. O Grola gravou o programa. Eu fiz o exercício, mó legal. Aí fui fazendo bonitinho. E aí, sei lá, cara... O programa tem... Vai, vou supor, 10 minutos. Aí depois de 12... De 15 minutos de lançado, tinha um comentário no lá no site, falando assim... Eu não consegui. Gente... Vai tomar no cu. Não, você falou que tá no teu coraçãozinho. Não. Vai tomar no cu. Não. Mas você nem tá o Mil conseguiu pular a primeira vez, meu cuzão. Você também vai. Olha conseguir. Olha aí, Porra, é isso aí mesmo. Só eu parto de palma, porque sou eu. Obrigado. Eu sei. O do Nil caindo do prédio. Ele não conseguiu, é verdade. Ele vai conseguir. Não conseguiu. Conseguiu e caiu que feio. O que significa? Significa nada. Nada. Significa que ela é uma pessoa normal. Gente, eu sei que o mundo de hoje... requer respostas rápidas de vocês pra tudo. Vocês têm que saber de todas as fofocas, de todas as notícias, qual ator global comeu quem na Suruba de Noronha. Só que é o seguinte, em magia não funciona assim. Existe o mínimo de tempo de treino. Algumas pessoas são mais rápidas que as outras em alguns exercícios? São, porque elas já são melhores. Algumas pessoas são medíocres e tosquinhas? São também. Não, Andrei. Prática. Com prática, não existe ninguém... Só que, por favor, é que o medíocre tosquinho não faz a prática. E vai ser sempre Naruto. Tosquinho. Naruto. Nossa, qualquer anime momento. Também, essa porra. Ai, meu Deus. Você tem um gênio e você tem a pessoa que se esforça. O gênio que não faz porra nenhuma. Se o gênio que não pratica, o cara que se esforça ultrapassa o gênio. Exatamente. Muita facilidade, eu diria. Mas não se esqueça que, como disse Daniel Furlan, você pode tentar, você pode sacrificar, você pode lutar por isso. Nada garante que você vai conseguir. Sim. Então, gente, por favor, se você não conseguiu no primeiro exercício do Grola e o coleguinha do lado conseguiu, fala assim pra ele, poxa, que legal, meus parabéns, eu vou continuar tentando. Você não precisa atingir as coisas na primeira vez, gente. Tem uma coisa mais legal. Por favor, treinem. Isso é ginástica, é monstrão astral, cara. Você treina isso, é que nem academia. Você não paga. Agora eu tô puta. Manda tomar no cu, porra! Se você quer emagrecer, seu arrombado, você não contrata um personal trainer e fala assim pra ele... Corre pra mim meia hora e aí você emagrece. Não é assim! Mas não é pra isso que serve o personal trainer? Não! Por favor, treina que você! Contrata o personal trainer e fala, transa comigo por meia hora. Aí perde. Aí pode ser. Fiquei brava. Posso dar outro exemplo? Não ia ficar. Eu quero fazer um adendo a isso. E se você é o amiguinho que conseguiu fazer da primeira vez, não zoa o porra do amiguinho que não conseguiu, caralho. Pode zoar. Não pode. Keller, mas tem uma coisa que a Ju não falou, que a Ju esqueceu de falar. É que o programa tá gravado. Você pode ouvir de novo. Sim. tem essa parada, você não precisa ouvir uma vez só, cara. Você, cara, quando descobrir isso, foi sensacional. Sim. Escuta todo dia, filha da puta. É, outra coisa. Não é à toa que o treinamento mágico que você faz pra entrar na ordem, seu desgraçado, você faz 20 dias de visualização, 30 dias de mobilidade. Pronto. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se você joga RPG e não conseguiu fazer exercício, você tá errado. Esse é um exemplo que eu queria dar. Como eu sei da formação astral ou não? É, então vamos lá. Vinícius, a sua versão do astral. Olha, eu acho que tem duas coisas muito diferentes e que é muito fácil de confundir também. Como vocês já disseram aí, tem imaginação, que eu acho que a imaginação não é compartilhada. O que eu imagino, o Keller não tem como saber o que eu imagino, a não ser que a minha cara diga muito. Mas você é bom de... Você é cara de pau, bom de blefe. Tudo bem. E existe o astral. O astral, eu acho que ele é compartilhado, ele existe como uma camada a mais, por cima da realidade ou por baixo. E eu acho que ele pode ter uma comparação muito bizarra no Upside Down lá do Stranger Things. Things. Que é, é uma versão diferente do nosso mundo que a gente tá aqui andando e falando e conversando. Dependendo da camada, é muito que parecido. Pode ser acessado por todo mundo e que pode ser percebido de forma diferente por cada um que visita. Tanto que é por isso que na bruxaria fala, protege seu lugar de trabalho no plano astral, seu filho da puta. Porque quando você voltar lá, pode ser que alguém entrou lá e cagou tudo. Cagou na meia e rodou. Teu atame no chão, jogou atame no chão, cortou pão com seu atame. Pronto. Então. É a Umbra. Sei lá. Do vampiro? Do lobisomem? Não, o lobisomem joguei... Não, o Mage também, né? Tinha a Umbra. O Mage tem a Umbra também. É que a Umbra no Mage era a transição, não era? Então, a Umbra é o pré-astral. É, aí ele tá entre o astral, aí depois tem o Reino dos Mortos e tem o Reino das Fadas. Ela tá... É o que tá aqui perto, é o astralzão. É, mais ou menos. E a Lívia Andrade? Que a Lívia Andrade que é o astral? Acha que é o astral? Não. Mas que a Lívia Andrade tá estamos fazendo astral, no pijama? Não. Estou no pijama? Estou sendo confortável. Concordo. É muito parabéns. Confortável. Eu tinha uma amiga professora, beijo Thaís. Thaís, ela acordava de manhã às 7 horas da manhã de pijama e ia trabalhar da aula. Opa, já acerta Thaís. Aí a galera falou, você está de pijama? Ela falou assim, cara, eu já tô aqui 7 horas da manhã pra ensinar sociologia pra vocês. Não enche o saco sobre como eu me visto. E ela dava aula de pijama. Tá certa. Certa, Thaís. Beijo Thaís. Eu não queria estar aqui às 7 horas da manhã, vocês não queriam estar aqui às 7 horas da manhã. Agora, cala a boca, vou dar aula. Então, o que eu acho que é o astral? Eu acho muito parecido com a ideia de Umbra, entendeu? O que é Umbra? Porque tá. Não, não entendi. Então, por isso que eu perguntei. É o umbral dos. Não, pelo amor de Deus. Não confunda cu de pato com gaveta. É, a situação é a seguinte: a ideia é, como o Vinícius falou, que existe um lugar pessoal, um imaginário pessoal, e existe um imaginário, por falta de palavra melhor, coletivo. É porque o imaginário leva a crer como se que é uma coisa que se desfaz facilmente. E é uma coisa, me parece ser uma coisa mais permanente. Não permanente, mas mais permanente do que só um imaginário. Entendeu? É o Weeby, o Wobbler, Time Winnie stuff. Ó. Oh. Pega em inglês aí. Segura esse inglês. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Beijos. Meus. Eu gostei. Consecrated. Meus consagrados. Agora, que assistem Doctor Who. Agora a segunda pergunta. Legal. O astral. Licença, é legal que né? O rush desse episódio não... Desculpa. Não tem que explicar. Então, Andrei, você pode fazer uma... Você quer explicar o astral? Não, agora eu não quero. Não tem desculpa. A mesa não tem interesse. Então, acho que não... Desculpa, não, Dede. Não, super entendi. Quem sou eu, né? Ai, que então, tanto de especialistas Andrei. Aí. Fala. Não, agora faz a pergunta. A pergunta é, dá pra viajar no astral? É, a pergunta é, o que você considera viajar? Então, o que você tá perguntando, dá pra viajar? Dá. Com então, milhares tá de... Então vamos lá. Não, mas isso é interessante, né? Porque assim, se existe todo esse mar de informação acessível, né? Como se fosse um mundo por trás do mundo, né? As linhas de código, né? É, e... Beleza. É acessável pelo seu todo? É o... Existe uma forma de você pegar um barquinho metafísico e ir para esses veios loucos? Eu acho que não precisa. O que limita a nossa viagem no mundo físico é a matéria. Eu preciso botar um pé na frente do outro pra sair dessa sala em que a gente tá agora. Eu preciso entrar num avião pra ir pra outro país, entendeu? É, ou num carro, ou de qualquer outro jeito. No astral não tem essa, não tem matéria pra impedir. É só você ir. Você vai em velocidade dobra. Você inclusive, pode construir coisas pra você ir mais rápido. Mas é isso que eu acho estranho. As pessoas... Ah, você, é, você pode construir coisas pra ir mais rápido. Você pode simplesmente ir... Por exemplo, vamos ver lá o, a ideia da Matrix. Posso fazer um complemento rapidinho? Não. Tá bom, eu deixo, vai. É muito comum você simplesmente chegar no lugar. Não saber como chegou. Ah, sim. Continua. Sim. É... O negócio do Matrix. Eu falei assim, pô, se tá tudo na mente lá, naquela hora que o cara tem que... Que o Neo vai pular de um prédio pro outro, vai lá, liberte sua mente, liberte a mente, vai lá e se estabaca no chão. É, eu pensei assim, cara, por que todo mundo não tá voando? Eu acho que essa ideia de construir coisas pra ir mais rápido, de ir para um lugar pro outro, pé ante pé, pegar o barquinho, é muito limitado. É uma coisa que a gente tá tão acostumado com a, o físico aqui que a gente transpõe pra lá. Mas e não assim, mas aí são paradigmas. É, essa questão do Neo, por exemplo, você fala, ah, ele pula e cai. Por que que ele cai? É crença limitadora. É porque ele acredita que vai cair. A pessoa que primeiro me instruiu nesse lance de viagem astral me pediu pra fazer alguns exercícios. Tipo, quando você perceber que você tá projetado, tenta passar uma parede. A primeira vez. Tenta atravessar o chão. Tenta ir pro andar de baixo. Testado. Tenta ir pro andar de cima. Vê o que acontece. É a mesma coisa de você aprender a andar, tá ligado? Você tá testando como que é a sua locomoção. Porque a lógica, você vai tender a repetir a lógica tua. Sim, mas quando as pessoas começaram a explicar isso pra mim, eu falei assim, mas, tipo, você não precisa ficar preso nisso. Você realmente não precisa ficar preso nesse raciocínio. Eu entendo que seja muito mais fácil você se ater à gravidade, porque você está sob o efeito dela a sua vida inteira, ou pelo menos, sei lá, 99,9999% dos seres humanos. É... Mas... Me dá nervoso, por que ficar preso nisso? É porque você é uma neuronauta fodida que é mais fácil pra você quebrar esse paradigma. Mas é difícil, cara. Quer ver uma mutação paralela? Essa ideia que você tem na ficção e tal, no cinema, de você estar tá dentro de uma realidade simulada, certo? Que a gente já comentou um pouco aqui. E aí tem aquela história: olha, você tem que tomar cuidado, porque se você morrer na realidade simulada, você morre lá fora. Matrix, assim. Se o cara morre dentro da Matrix, ele morre lá fora. Outra coisa que eu achei bizarra, Matrix. Então, por quê? Se você tem consciência que você tá numa simulação, como é que você pode morrer lá fora? A minha pergunta, então, continua. Dá pra viajar então na astral? Dá. Então, mas é que tem muito daquela questão, por exemplo. Existe muito dessa literatura que, inclusive, conversando com o Peu, ele é bastante crítico desse conceito, que é a questão da linha de prata, né? Fio de prata. Fio de cordão de prata. Essa porra é bíblico, né? É. Deve ser, não sei. Você pensava que era Blavatsky. Não, não, tá em Eclesiastes, sei lá, 12. Então tá errado já. Procurei. Eclesiastes 12:2, acho que é isso. 16:2. Procurei biblionline.com.br. Não cortarás teu fio de não prata. Não, é, tá tipo assim, fio de prata é um dos fios da vida, tá ligado? Então é um contexto meio. Ou seja, tira do contexto do que provavelmente é pra. Ah, sim, mas tá na Bíblia verdadeiro, né? Tira porque do essa, a magia também tinha um conteúdo cristão muito forte, né? Uhum. Porque realmente, o Peu me fez uma pergunta uma vez. Ele chegou pra mim, eu tava com o Vinícius. Falou assim. Por exemplo, viagem astral. Você já viu Fio de Prata? Caralho, eu nunca vi essa porra. Recebi inúmeras advertências sobre... O Fio de Prata. Né? O Fio de Prata. Sabe, sabe quando você tá tendo uma viagem e acontece alguma coisa com o seu corpo físico? Você dá um... Um tranquinho. Um tranco. Uhum. Que parece que alguém... Assim, pra quem viu aquele filme Inception lá, A Origem, é tipo o lance da gravidade, né? Que alguém puxa você de volta com uma sacudida física no corpo. Te dá uma bicuda pra você cair na água. É, isso. E, isso é dito na literatura e enfim, que isso daí é o fio de prata dando um puxão. Nossa ideia. Quem puxou essa? Cara, que viagem, que maluquice. Enrolou na perna da cadeira. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, fio de prata é o que algumas correntes dizem que é um fio. Etéreo, que sai do seu umbigo de físico e liga no umbigo astral. E que você pode ir pra Plutão e o fio de prata vai estar esticado daqui até lá. Não necessariamente esticado que nem uma corda de violão, mas pode estar meio frouxinho, enfim, mas vai estar ligando você. É uma explicação porque você nunca se perde. Por que você sempre volta, encontra o caminho de volta, volta pro seu corpinho e não pro do amiguinho. Então, na verdade, se alguém se perdeu, também não tem como lembrar. Então, pode ser que... Isso é tipo uma medida de segurança, é uma mental. Uma medida de segurança pro cara sentir, tipo... Tô segura, eu vou voltar. É, hoje a gente tem Google Maps, tá ligado? Você se perde quem quer. Mas é, na época, pô, eu estou desbravando uma floresta. Aí tem aquela coisa de deixar o fio. Fio, sabe, de Ariadne, né? Fio de Ariadne. E tal. Então talvez seja uma, sabe, metáfora. Uma metáfora pra falar que você não vai se perder. A Lívia acho que achou o texto. É, até a Fabiana colocou aqui. Eclesiastes, capítulo 12, verso 6. Na trave, hein, Kelly? Eclesiastes, ele é um livro foda. É Salomão dando esporro e falando que a vida não presta pra nada. Bonde de Jesus, bonde de Eclesiasta. É, caralho, é foda, é foda. O bonde de Jesus, a putaria é nefasta. E hoje na sala de aula, os alunos falando, porra, mas se o Jesus... Porque tem um aluno chamado Jesus, né? Aí eu falo assim, mas Jesus bate punheta? Aí eles brincando entre eles, né? Porque eu tava falando do menino chamado Jesus. Aí eu falei, pra ele é mais fácil, tem até buraco na mão. Porra. Aí aquele silêncio, você, né? Você vê a cara do moleque assim, ó. Professor! Aí eu falei, Jesus, você não tem buraco na mão? Ele falou, não. Eu falei, seu Jesus errado. Mas é automático. Você é um Mexican Jesus. Isso são os três pecados, eu acho. Ah, você já vai pro inferno mesmo, foda-se. Vai, Eclesiastes. Lê pra nós aí. Ah, sim. Era uma vez. Numa casinha no meio. É que eu te juro, eu tô lendo, eu não tô entendendo, Kelly. Não, mas eu só lê, só lê, vai. O cara teve que ler. Você não tem brilho. Você só tem que ler. Você não tem brilho. Você é tosquinho. Você é tosquinho. Você não tem brilho. O cara teve que tirar do nada. Você só precisa ler e entender! Você não tem brilho, Lívia! Antes que eu me esqueça, você vai tomar no cu! Vamos lá! Se tu entender, eu quero saber a tua interpretação desta merda agora. Que ler. Tá? Quero. Ninguém fala nada, eu quero a interpretação dele. Desculpa. Falei que você ia se arrepender. Vamos lá. Antes que se rompa o fio de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. Ou seja, lê de novo com a voz do Cid Moreira. Agora lê de novo do contexto anterior. Antes que se quebre. Ou no contexto do futuro. Justamente. Se você quiser, eu leio todos os outros cinco virgulhos. Antes que o leite derrame. Antes que a vaca vá pro brejo. Antes. Não faz sentido se você não ler pra frente ou ler pra trás. É, né? Porque depois disso pode ter escrito peça uma pizza. É, porra. Na cama. Mas entendi, eu não entendi, ué. Vamos lá, desde o início. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Aí ele passa quatro capítulos só falando antes que alguma coisa. É. Né? Antes que escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e se tornem a vir nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores. Chega disso. Vai, concluo. No final, no 7, tem uma parte que é interessante. Ó. Emenda o 6 no 7. Antes que se rompa o fio de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele tá falando pra fazer tudo isso, lembrar do Criador antes de tudo isso. É, e tá em ordem de situações. Então, por exemplo, esses últimos eram situações pra morte, entendeu? O cálice dourado deve ser uma coisa da alma, sabe? O fio de prata deve ter um significado específico. Eu acho que é só tipo, eu acho que ele tá dizendo o seguinte, ó, faz alguma coisa antes que você fica velho, que você tá fudido. Exato, mas é exatamente. Aí você pega o fio de prata e fala assim, qual que é o raciocínio da galera? Eu imagino. Fio de prata é algo que tá ligado aos momentos antes de morrer. Tá. Fio de prata é algo ligado aos momentos antes de morrer, porque logo depois fala que antes de voltar ao pó da terra e sei lá o que, de Deus. Então deve estar ligado a isso. Aí alguém deve ter tido um devaneio um dia e falou: fio de prata é o que liga no corpo astral. Pronto. Ou seja, se eu falo sobre a vaca vá pro brejo, daqui a 2000 anos ele interpreta que no astral tem uma vaca que você monta na vaca. Não pede a vaca. A cosmogonia nórdica mandou um beijo. E o nome dela da vaca. Vaca hermética. E você deita em cima dela e ela te leva naquele balanço da vaca astral. Ah, que gostoso. A vaca vamos sagrada. Criar, mas... E ela é um psicopompo que te leva. Olha lá. Bota junto do macaco a vaca hermética agora. Entendi. Olha, cara, ontem eu tava lembrando e eu acabei colocando no YouTube aquele filme Kung Po, não sei se vocês assistiram, que a hora que ele luta com a vaca, que ela começa a disparar leite assim, velho. Então eu tô meio preocupado com esse negócio de vaca. Aldumbla tem agora uma outra imagem na minha cabeça. Ela dispara leite pelas tetas. Ilustrações da vaca médica e do macaco. Vamos lá pra frente. Então, o fio de prata é muito ligado a esse alerta, né? Do tipo, não arrebenta o fio de prata, cuidado e tal. Tem como arrebentar o fio de prata quando você estiver viajando? Todo mundo diz que sim, mas como o Peu muito bem colocou, cite uma pessoa que tem um caso ouvido em primeira mão, que seja, a respeito disso. Não tem. Porque se o cara arrebentou, ele não voltou pra contar a história. Não, então, mas você sabe de alguém que tava fazendo a viagem astral e não voltou? Se ele não voltou, tem não, como não, o cara tava falar. Meditando e não, morreu. Tem viagem astral e não. Não sei dessa história, não. Não, o cara, não. Cara, que isso, cara? É tipo as tias do Sesc que vão pra fazer rapel lá no... Como é que chama aquela cidade interior? Mais uma pergunta. No astral, dá pra encontrar a galera? Dá, e dá pra fazer rapel. Dá, porque a gente já combinou. No monte, aqui, no monte nessa mesa. É, eu encontrei. Não, não, não, não. Eu encontrei. Eu não encontrei todo mundo, mas algumas pessoas eu encontrei. Provavelmente você não me encontrou, porque eu tava no meu bunker. Não, você eu não encontrei mesmo, mas eu encontrei o Keller. Porque você é um inepto. Eu sou um inapto. Eu, inclusive, o Keller tosquinho. É um dos caras que viajam nos astral de fogo. Você é tosquinho. Eu dou até... Ai, porque eu sonhei que a Juliana tava dando aula de runa. Me paga! Seu arrombado. Os dinheiros astrais. Pode ser, mas me pague. O aluguel. Astralecas. Astralcoins. Vai no Etoro. Cadê a Lívia pra falar? Eu preciso de novos amigos. Fala, Lívia. Vamos lá. Vocês viajam astralmente? Com frequência? Com frequência não, mas sim. Não com frequência, mas viajo. Acontece. Sim. Eu não, eu só durmo. Então, não, mas você não tem, por exemplo, não necessariamente... Não, como prática? É que não. Calma aí, é que muita gente tem muito dessa discussão sobre sonho versus viagem astral, o que é comum. Tá. Só que tem gente que fala que, sei lá, que tem aquele momento que tira pra fazer viagem astral e que não tem nada a ver com sono. Uhum. Que tipo, eu vou na salinha meditar pra fazer a viagem astral. Inclusive, eu acho que tem dois tipos de sonho. Tem um sonho que é só um sonho e tem um sonho que é uma viagem. A diferença desse sonho pra viagem astral é um você tá dormindo e outro você tá acordado. No sonho. Então você considera como sonho lúcido uma viagem astral? Eu considero que alguns sonhos lúcidos são, de fato, uma viagem astral. Tá, outros são só sonhos lúcidos. Tá. Qual é a diferença de sonho lúcido para uma viagem astral que é feita através de um sonho? Nenhuma. Oh, caralho. Não, o Vinícius tá claramente gaslighting com os outros. Deixa eu falar daquela vertente que ninguém concorda. Mas existe. Existe uma vertente que diz que a diferença entre sonho e projeção ou viagem astral é que na viagem astral você controla tudo. Você consegue ir pra onde você quiser, você conhece todo mundo, você passa pro Joãozinho da padaria e fala, assim. E no sonho, você simplesmente chega em um lugar que você não tem controle nenhum, que você tá vendo coisas X ou Y, e as coisas que acontecem não estão sobre o seu... Você enxerga de fora, né? Quase como se você estivesse assistindo... Você caiu dentro de um mundo criado. E o viagem astral, você já criou esse mundo, você chega lá de novo e fala, e aí, beleza. Ou fez todo sentido, não tinha conseguido separar uma coisa da outra, não, e fez todo sentido agora. Então, não, mas não, tipo, uma coisa é vocês falarem, eu entenderem teoricamente, e outra coisa é tipo, ok, eu entendi, isso já aconteceu. Mas essa é a definição de sonho. O Vinícius diz, por exemplo, que não concorda com essa definição. Então, deixa eu tentar explicar melhor o que eu acho. Eu achei razoável, achei bom. Eu acho que você, meditando, você pode ter uma apiração, que é a imaginação, você pode ir pro astral. Tá. Dormindo, você pode ter um sonho que pode ser no astral ou não, ou só uma maluquice da tua cabeça, imaginação. O sonho que você está no astral pode ser lúcido ou não. O sonho que é uma piração pode ser lúcido ou não. Então existem seis coisas diferentes no total. Okay, imaginação ou não imaginação, ou melhor, imaginação ou astral, acordado ou dormindo, dentro de dormindo, o sonho lúcido ou não. Quando o sonho tem algum significado para você, eu acho que é astral, que é viagem. Agora, quando ele é loucura, você pode ser só subconsciente jogando informação, estilo Freud. Existem outras pessoas que dizem, quando você sente, alguém pegou no seu braço, você sentiu. Quando você sente, quando pegou no seu pau, você sentiu. Quando você sente cheiros, você fica cansado de tanto andar, seu pé dói. Isso não é um sonho. Isso é uma... Discordo. Então. Isso é uma... Eu também discordo disso. Isso é apenas uma viagem astral. Não dá pra ser sonho. Tem gente que vai por essa linha também. Nossa, ninguém tá concordando com... Não, ninguém concorda com nada. Não, esse é um assunto que ninguém concorda. O astral, cara, você tá olhando e você vai ver o astral pelo viés do Andrei. Você entendeu? Eu vou ver o astral pelo viés do Keller. A gente tenta achar pontos entre a gente aqui, mas é complicado. Cara. Não, eu não aceito isso. A magia não é um bestiário de D&D, filho da puta. Como eu queria que fosse, ia facilitar tanto a nossa vida. Isso, e sabe o que é engraçado? Isso eu acho muito legal, porque assim, eu sempre gostei muito desse assunto, né? Aí, sei lá, eu já tive contato com o kardecismo, já tive contato com a Umbanda, já tive contato com diversas literaturas esotéricas, já tive contato com autores diferentes, com... E assim, sempre me incomodou demais essa questão de pessoas que têm acesso ao mundo espiritual, mundo astral, ou então que incorporam entidades e conversam com essas entidades, e cada uma fala uma porra diferente. Isso pra mim não fazia sentido até quando o Keller mandou que isso é realmente uma bagunça. Então quer dizer, quando chega o espírito evoluído e fala que não, porque o mundo foi criado desse jeito, e aqui do outro lado tem esse lugar chamado... Como é que é o nome lá da cidade? Lá do Castelo Bruxo. Não. Nosso lar. Isso. Nosso lar. E aí todo mundo lá trabalha de ósculo do bode. Bônus hora. De óculos, bônus hora, mais-valia pra resgatar a galera do umbral e tal. Tipo, esse espírito, ele pode estar, primeiro, mentindo. De zoeira. De zoeira. Pode. Que é tipo 90% das vezes. Terceiro, pode estar tipo só na ilha do astral, que as regras funcionam desse jeito. Sim. Pode estar sendo o médium que está passando pelo filtro de entendimento dele de algo que é tão inacessível e é tão efêmero. Que ele tenta traduzir aquilo e fica de uma forma que é completamente dele e que se baseia no panorama e no paradigma dele, quer dizer, nada se conversa, mesmo quando você conversa diretamente com isso. Você tem alguns padrões, mas mesmo eles não são precisos. Quando você está no astral, quando você está no sonho, quando o sonho é lúcido, quando, sei lá, o Vinícius fez um esquema aí pra gente descobrir. Uma eliminatória. Link no post. Bandersnatch, Roger. Fez um Bandersnatch de como descobrir onde você tá. Porque cada um não fala, tipo, eu percebo que eu estou no astral quando acontece isso. Eu percebo que é um sonho lúcido quando acontece isso. Eu percebo que é só um sonho quando... Ah, beleza. Tem dicas, né? Então, mas acho que a dica vai variar pra cada pessoa. Vai variar pra cada pessoa. Bom, tem a técnica clássica de você identificar se é sonho lúcido ou não, de olhar a mão. Nunca fiz isso. Você olha pra sua mão e sua mão tá 100% beleza, sinal de que você tá num sonho lúcido. Você pode perceber que tá num sonho lúcido quando você olha pra sua mão e percebe que ela não tá 100%. Quando ela tá a ferramenta do blur. Deram um blur na foto. Não, tem várias coisas. Tem dedo de borracha, muito pequena, muito grande. Cada pessoa percebe a mão diferente de um jeito. É, então isso é uma ferramenta fácil de você identificar se você tá num sonho lúcido. Aquele lance de me belisca pra ver se eu tô sonhando. Isso também é um jeito de você... É de dor, né? A ideia é você tentar criar dor, que pra mim não funciona muito bem, não. Em tese, você não sente dor em sonho. É claro que algumas pessoas vão sentir, assim como eu consigo ler. Eu não sinto muita dor, não. Eu sinto calor, sinto vários desconfortos, mas dor eu não me lembro de ter sentido. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu, como não tenho essa preocupação de querer explorar a diferença, eu cago e ando, velho. Tá certo você. Eu não... E o lance pra mim de ser astral ou não é a verossimilhança daquilo ali. Se tem alguma relação com o mundo ou se é uma maluquice foda. Tipo, se eu estiver num lugar que não tem nada a ver e tem nenhuma indicação de que aquilo ali é real, eu, entre muitas aspas, esse real, porque eu não tô falando da realidade objetiva, pra mim eu posso considerar que aquilo ali é só uma piração. Pra mim, uma das diferenças, que eu posso dar um exemplo legal pra galera, é sonho, pra mim, eu vou concordar com o Vinícius, eu percebo que eu tô sonhando e eu olho pra minha mão pra me tornar ele lúcido. E aí o sonho lúcido, sim, você controla, você manipula várias coisas nele, você tem várias formas de lidar. Inclusive, você pode sonhar com o lugar que você tá na casa e achar que tem uma projeção astral, por exemplo, na verdade é só um sonho. E projeção astral, eu tenho muito quando eu percebo que eu tô adquirindo conteúdo, lidando com outra inteligência que talvez não seja eu. Isso. Entende? Isso que a gente tava conversando hoje, né? É uma das formas. Por exemplo, eu já fui pra curso, saca? A Ju tá sempre ensinando runa pra alguém. Todo mundo no Twitter. Ah, tive um sonho com a Ju, ela tava me ensinando runas. E aí as pessoas contam as coisas, que tipo, episódio que nem foi ainda ao ar. Então. E tava certo. Então, tem umas paradas. Vocês estão me enganando, hein? Que eu acho legal. Pode ter tá sido. Você tá trabalhando no astral. Filho das. Não ganhando nada. Mas não se preocupa, não, que a CLT acabou. Isso vai ser lá e aqui, você né? Você é o Pejotinha do Astral. Eita, pega. Então, dá pra mudar nickname isso aí, hein? Pejotinha do Astral. Nossa, eu vou muito mudar agora. Então, é uma das formas de você notar. Porque eu acho que a única forma de você lidar com entidades distintas é se tiver contato com o astral. né? Pelo menos no sonho, normalmente sou eu mesmo. E aí eu percebo que sou eu, porque são lembranças minhas, são arquétipos meus, são figuras minhas, né? Uhum. Meu é um pouco mais diverso e eu consegui, com essa conversa aqui da mesa, organizar melhor, coisa que eu não me importava em organizar. Mas é o seguinte, tem aparentemente três categorias que eu consigo pensar em. Um, o saber se é sonho ou não. O sonho tem uma textura... Então, eu sou sinestésica, então tem uma textura diferente as coisas. Tem aquele blur, a Gaussian blur, né, básico. Quando é um sonho normal e eu consigo acordar, deixar ele lúcido... Uma das coisas, primeiras coisas que eu consigo fazer é voar. Ponto. Eu quero fazer isso. Vou fazer outra coisa, eu sei que, que é sonho. Tipo assim, se eu passar por aqui vai acontecer isso e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, pra mim é um bandersnatch. Tá. Vira um bandersnatch legalzão. Você falou de voar, tem um negócio que é um indicativo claro pra mim de que eu tô num sonho lúcido. É quando eu consigo dar uns pulão longo pra caralho. Tipo o Superman clássico. Não, porque eu vou meio que planando. Tipo Superman clássico. Ah, já entendi. Não. Tipo, fum... Tipo o Hulk. Vou meio devagar. Né? Deve chegar pá, dando um porradão quando aterriza. Olha bem a cara do Andrei. Desculpa aí. É uma coisa de quase que voando. Tipo um homem nuclear. Tipo o Mario quando ele bota a capinha assim. Tipo o Mario com a capinha. Ele vai... Isso, caralho, exato. Passou do vídeo com a capinha do Mario. Só que eu não preciso dar corridinha, só... É. Só corridinha, né? Pulinhos. É. Não, da hora, cara. Achei interessante. A gente já pegou algumas coisas aqui, né? É, eu ainda não consigo ter totalmente controle da aterrissagem. Isso é engraçado. Super Hero Land. É, não, Super Hero Land é fácil. Aí tem a situação de o que caracteriza, tipo, um astral que eu não tô consciente. Que eu não tô lúcida. Num negócio astral. As pessoas vêm falar comigo depois. Eu não consigo diferenciar mais assim. Conheci pessoas assim. É, caso clássico de identificar astral é... Você tromba com as pessoas e... Eu não sei diferenciar do sonho. Porque, enfim... Quando isso tava acontecendo, as pessoas decidiram que eu era tipo o pet do grupo. Pet no sentido de mascote do grupo. E eu era café com leite. Se bobear, nem sabiam se você tava vivo ou era alguma coisa do... Não, já tinham chegado à conclusão porque algumas pessoas me conheciam em físico. Que tem essa também, você pode estar no astral e, tipo, você tá interagindo com alguma coisa e você não sabe o que é, né? Perdão, João. Não. Eu vou fazer uma pergunta depois. Como que é o nome daquele cara que era brother da Blavatsky? Pastor, os caralho? Não vou lembrar o nome dele agora, que ele fez o astral e seus habitantes. João. Pode ser, o João. Enfim, o João. Ele fala que você tem, né, os descarnados que estão dando rolê por ali, porque é muito próximo do plano dos mortos, tem descarnados, tem elementais, grandes entidades, né? E ele traduz assim, e fala, e vivos e não vivos, elementais e entidades. E aí, tipo, aí você... Essas são as categorias básicas e dentro abre a árvore de possibilidades, né? É que nem essa árvorezinha aí, só que muito mais... com mais ramos. Então você pode encontrar, sei lá, um parente seu. Mas então... é um parente que você quer na tua cabeça? Você pode, inclusive... É isso aí. Ó, tem um relato... Grande chance de entrar no ramo da piração, né? Pode ser o parente que você imagina que ele é. Tipo, às vezes eu sonho... com alguma frequência com os meus pais. E quando eles estão fazendo uma coisa que eu sei que não são eles, eu percebo que isso aí é viagem da minha cabeça. Tá. Você lembrou de um caso. Tem um caso famoso do Wolfgang von Goethe. Como é que pronuncia o nome dele? Mas deixa eu só terminar o outro, que eu acho que vai dar mais caso ainda. Claro. E o último caso seria quando eu percebo que estou... O que seria realmente o astral, que não é o construto, não é meu. O construto do mundo não é meu. Ah. Ou pelo menos não é só meu. Eu invadi o mundo de outro. É, eu invadi um mundo ou de outro, ou um mundo em comum com várias pessoas, que nesse caso é normalmente eu conversando, eu vendo uma coisa, tipo assim, isso não faz parte do meu arcabouço mental ou imaginário. Você já foi kleberizada num mundo de uma outra pessoa? Oxe. Que eu vou contar uma história. Elabore kleberizada. Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo. Uma pessoa me kleberizou no mundo astral. E por que eu sei? De no astral, porra, na astral. Tem um monte de vela preta pegando poeira aqui. Eu adorei essa sua frase. Aí, não, eu vou contar a história pra você entender. Eu não sabia até então. Tipo, estou lá na minha viagenzinha e desbarrei com a pessoa. Cara, não queria esbarrar. Que porra. Não, porque eu preciso conversar e entrar aí nesse carro. Falei, não, não vou entrar nessa porra desse carro. Não, entra nunca aí, porque a gente precisa conversar. Não, eu não vou nunca entrar. Nunca te... Não entre em carro, não deixem te levar do lugar onde você está. Então, serve no astral e serve então, no mundo real. Aí essa pessoa me pegou... Eu estou sentindo tudo isso que eu tô falando. A sensação. Essa pessoa me pega pelo braço e fala, não, você vai entrar no carro sim. Fecha a porta. Eu me lembro do carro... Gente, eu sou muito ruim pra carro. Eu preciso no Uber falar assim, tá, o carrinho é preto, então eu preciso ver um carro preto chegando. Eu não sei marca de porra nenhuma de carro. Tem quatro rodas e duas portas. Eu acordei e eu sabia a cor do carro, a forma do carro, e eu tinha visto o nome atrás do carro. Eu li as letras da placa e não li os números. Os números eu não me lembrava. Aconteceu todo o rolê, que não vem ao caso. Eu acordei. Botei isso no diário mágico. Muitos meses depois, eu fico sabendo por terceiros que o cidadão que me cleberizou para este sonho tinha acabado de vender o seu carro. Adivinha qual era? Eu não tinha contato há anos, da mesma cor, com as três placas iniciais daquela carro. Tava registrado no diário mágico? Tava registrado, eu tenho isso. Registrar no diário mágico. E eu printei a porra da foto que me mandaram. Imprimi colando no diário mágico. E eu imprimi colando, falando assim, isso aqui existe. Então, pra mim, na minha... Não sei como que vocês acham. Na minha opinião, eu fui kleberizada para um mundo de alguém. O que que você acha que é isso? É kleberizada ou não? Abdução. Abdução no astral. Isso é uma abdução no astral? Existe a polícia do astral? São os tibetanos, da Blavatsky. E deixa eu dar um outro exemplo do Wolfgang von Goethe. É quase isso? Bonitinho, Goethe. Goethe. Wolfgang, Johann Wolfgang von Goethe. Esse momento é sempre fantástico quando acontece. A calcinha até molhou. O Goethe. Aí, o Goethe. Esse cara ia fazer Goethe, hein? Esse cara é da Goethe. O Goethe, foi famoso dizer que a família inteira dele era médium. Eles eram espíritos. Era um bagulho DNA dos Goethes. E conta uma história que uma vez o Goethe estava voltando para casa e ele viu um amigo dele. Um amigo da família, passando pela rua, indo de encontro a ele, mas meio abobalhado. Vestido com pijama, meio abobalhado assim, ó. Ele olhou o amigo, cutucou o outro cara não tava vendo o amigo. Ele ficou meio, né, porra. E quando ele chegou em casa, tinha dado uma puta chuva, esse amigo tava na casa dele. E falou, eu cochilei e sonhei que tinha ido te encontrar. No caminho. Eita! Entende? Então, tipo, olha aqui, olha outro conceito que a gente acabou de agregar. Ele é tipo um... Tem uma recepção muito grande do astral. E às vezes você é médium, você tá na rua, você pode estar vendo um vivo com projeção astral, achando que é um morto. Ó, o Grolla tem uma história dessa. Ah, eu vi a tia lá, mano. Ela não tava lá. Agora, se ela é a viva em projeção ou se era um morto... Como saber? Vamos saber. Cadê o cordão de prata nessa hora? Só que, em teoria, o morto não tem um cordão de prata. Os vivos têm. Então, tava morta. Você também tava lá. Acho que eu perceberia o cordão de prata. Indo pra algum lugar, tipo, sei lá... Ih, caralho, acordou sumindo na estratosfera. Eu já fiz inúmeras experiências com diferentes níveis de sucesso, que vão do 0 ao 100, de encontrar de propósito outras pessoas no astral. E trocar informações e coisas que poderiam confirmar o acontecido depois. Tipo, uma coisa que só eu sei, uma coisa que só outra pessoa sabe e tal. Isso já foi de 1 para 1, de 1 para 10, de 1 para 15, assim. De galera também funciona. Eu esqueci de te contar isso. Você lembra muito tempo atrás que você falou assim, Ju, por acaso você fez alguma coisa? Você tava fazendo alguma coisa tensa? Porque eu sonhei que você entrou no meu carro e falou assim, arranca, arranca, lembro, vai rápido, lembro, que deu merda. Lembro, você lembra que você me contou isso? Adivinha que época foi isso? Não sei. A mesma da história que eu acabei de contar. Ixi, pra você. Caralho. Tem a ver com carro. Olha aí. Tem a ver com carro. Baby Drive do Astral. Baby Drive do Astral. Pode botar aí no like. A tipo Deus Americanos, né? O Shadow entrando na limousine do Technical Boy. Era exato. Era a Ju. Caralho. Então, mas aí que tá, Ju. Eu não entendi uma coisa. Eu fui o cara que matei o piloto na limousine e saí. Falei. O ponto que eu não entendi. Você tava consciente que era uma viagem astral ou você tava sonhando? Então, eu não sei. Pra mim... Parecia uma viagem, porque eu tinha sensações muito claras. Não, mas assim, você não tava consciente que você tava... Você não tava consciente que você tava nesse plano. Porque normalmente uma situação dessa, como o astral é muito maleável, por exemplo, numa situação, se você tá plenamente consciente que você tá no astral, quando ele te pegou, por exemplo, se você tivesse, sabe aquele sigilo que você bota a roninha lá do espinho de roseira? Se você tivesse imaginado o seu corpo inteiro se espinhando, você teria, realmente atacado o cara. Tá. Entendeu? Por isso que eu falo, qual o grau de consciência você tava. Mas assim, é a questão de como a captura funciona. Assim, ó, claramente o carro era uma prisão simulada, era uma arapuca. E ele prendeu ela lá dentro. Mas assim, a questão é que pra ele não atraiu ela pra dentro, ela não entrou sozinha. Ele foi obrigado a pegar ela e colocar. Se nesse tocar nela pra jogar lá dentro, se ela tá plenamente consciente e ela projeta esses spikes, por exemplo, esses espinhos, ela tinha atacado ele. Alguém que tinha algum grau de confiança que você não tinha que divulgar? Ah, mas se fosse isso, o cara não precisaria ter pegado mais. Ela talvez, e jogar no carro. Então, talvez não você mais. Não tava plenamente consciente mesmo. Não. Provavelmente não. Que pode acontecer também, se dá uma projeção que você não tá 100%. E assim, uma outra coisa que eu lembrei é que não necessariamente você sonha e tipo assim, agora vai começar a parte do astral. Ah, não. Agora é a parte de sonho. Agora é sonho lúcido. Não. O sonho não tem MC. Não tem MC. Não tem narrador. Não tem narrador isso. Agora é a hora do sonho. Lúcido. Diga eu. Não rola isso aí. Estão me atacando astralmente. Então, esse negócio da defesa já é uma forma de... Tipo assim, se você... instaura que você tem defesas e você já consegue projetar elas no astral, no sonho, sim, não sei o que, já é uma forma de magia, né? Você só tem que lembrar que a forma lá é muito plástica. Então, assim, você... Às vezes, para falar, visualiza um escudo na sua frente. Não, você pode simplesmente visualizar que você tem pele de... adamante. Sabe qual que é o truque? Não, que você tem pele de bagre ensaboado. Daí a pessoa ia tentar me pegar. Eu vou te dar também. A questão é, você quer que a pessoa chegue tão perto? Não. Deixa eu dar o truque foda. Fala. Imagina que você tem o anel do Lanterna Verde. Porra, faça isso direto. No pênis. Verde. Porque é um anel de projeção da vontade. Se você tem como arma de defesa astral o anel do Lanterna Verde, você tá feito na vida, cara. Eu faço isso direto. Tá feito na vida. É, anel do Lanterna Verde? Uhum. Pra... Sou decenauta, né? Pra exemplificar... Grande homem. Pra exemplificar isso que o Grola falou, eu já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas que estavam no mesmo ambiente astralmente e uma pessoa via elementos daquela região como tanques de guerra e a outra pessoa via aqueles objetos dragão. Como dragões, né? Mas ambos eram sistemas de defesa... Era um sistema de defesa num local astral, só que cada um via de acordo com o seu paradigma... Ali não diria paradigma, mas como. Como seu viés cultural. É o seu filtro, né, se pessoal? Tivesse, um viking lá, talvez era um gigante de gelo, entendeu? Como. Puta, será que o curso autoriza eu falar isso? Mas enfim, como naquele rolê de Minas Gerais, onde tava todo mundo pensando em Virgem Maria e o curso visualizava a Freia. Inclusive, eu tenho história desse rolê aí. Põe, quero saber. Que é viagem astral facilitada por psicotrópicos. Pá, não, isso outra é pauta. Pra outro episódio. É verdade. Então, eu até contei já uma vez com aquela história que eu me senti atacada, estava num determinado lugar e já, a textura do lugar já era diferente, já não era, o lugar não era do meu arcabouço, o lugar. E esse eu acho que é um excelente indício de que é astral e não é piração. E eu me senti atacada e eu fiz a leitura daquele ataque, tipo, a pessoa estava na minha frente, eu fiz aquela a leitura daquele ataque com uma coisa, tipo, energética, tipo, eletricidade, e a minha reação foi a terra, tipo, passa por mim e vai pra terra. Você fez um fio terra? Eu fiz um fio terra. A pessoa falou assim, vai me enterrar na areia? Aí ele fala, não, vou aterrar. Tá toda alinhada, merda. Cara, eu tenho algumas histórias de coisas assim que aconteceu também, mas sobre magia no astral, eu acho que é uma coisa interessante, porque aparentemente no astral você tem o item que você quer, você tem os objetos que você precisa, não tem limitação orçamentária, você pode total, ter um simples total. Pronto. Mas, pra você fazer bem no astral, eu acho que tem que saber muito bem o que você tá fazendo no físico. Uhum. É que nem quando você tem um atleta. O atleta treina mentalmente, então treina fisicamente. Até a história de você fazer o templo astral, você faz milhões de vezes pra aquilo funcionar, e você tem que fazer mentalizar aquela fake arma, aquela coisa. É. Yes. E você. Isso é o visualizar, né, que a gente tá colocando. E eu lembro de uma vez que eu tinha um templo astral, que era relacionado a uma determinada ordem. Era parte do exercício de uma determinada ordem que na época eu estava lá, eu já devo estar dormente nessa ordem. Esse é o termo que eles falam, né? Uhum. Está dormente. E foi muito bacana, porque eu fiz a feitura do golem de defesa, todas as questões certinhas. E eu lembro de ter visto um rolê de eu sei todos que os ordem itens, é essa, sabe, mano? Assim? E eu vi todos os itens de defesa de outras pessoas passando no mar, assim. Era tipo uma ilha. Passando no mar os itens de defesa de outros. No barquinho? É, não, não, andando pelo mar mesmo. Ué, que legal. Umas coisas bizarras. Tava tipo, boiando? Não, cara. Tava não, tipo Jesus, andando na água. Você tinha de tudo, cara. Você tinha gigante, tinha dragão, tinha gênio da lâmpada, tinha Harry Potter, tinha a casa do caralho inteira. Era assim. Aquela cena da batalha do Player Number One. É, exato, é isso aí. Só que põe uma água na distância e eu sentado no campo e eu tinha feito um golem de defesa que ficava na parte da entrada do templo de cara pra esse mar. E eu vi passando. E depois, a galera falou que realmente tava rolando uma parada assim, entendeu? Uma parade de defesa. É, que eles ficavam patrulhando. Que da hora. Você tá jogador número 1 nesse momento, só me faz querer ainda mais que é um bando de nerd que foi longe demais nas imagens. Esse foi o motivo de eu estar dormindo na ordem. Mas é mais ou menos essa parada, cara. Esse lance de magia no astral eu acho muito foda, porque, na minha concepção, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante pra você fazer a magia funcionar, é um estado alterado de consciência. E se você tá no astral, bicho, você já tá alteradaço. É só fazer, é só querer. Projetar sua vontade quando você tá no astral é a coisa mais fácil que tem. Então, entrar pro astral pra depois fazer magia é um puta recurso maneiro. E que você faz em qualquer lugar, né? Se você tem o básico... É, se você pega a manha... Não é fácil projetar. Muita gente tem uma dificuldade do caralho. Mas uma vez que você tenha dominado essa parada... Fica... Que muita gente chama de duplo, né? Tal. Você fazer o duplo fazer magia por você é um negócio do cacete. É tão bonito fazer banimento... Que aí dá pra ver tudo bonitinho, os pentagramas. Aí eu imagino o meu meio... Eu vou usar uma... Então, mas você tem região com banimento fixo? Oi? Você tem região com banimento fixo? Como assim? Como assim? Porque eu tenho um ponto no astral onde eu... Ah, um save point. Plá! Não, é que eu gosto de fazer que é bonito. Onde é o leste no astral? É o banheiro. Ah, meu irmão, no astral não tem esse banimento, não. Nem preciso. Cara, eu faço, já aconteceu fazer. Ah, eu faço, porque eu... É, inclusive tem umas coisas que eu faço assim, depois eu falo. Ah, eu gosto do feitiço. Eu viro tipo o Goku. Não, é, foda. Tipo Mr. Não, na real, o Keller levou uma aí que é isso mesmo. Anel do Lanterna Verde. Não, cara, precisa de mais nada. É foda. Eu nunca pensei nisso como um banimento, mas depois de ler o Liberno, é exatamente como o cara descreve no Liberno, a esfera. Uhum. Tipo, eu faço... E assim... Eu faço RMP. Porque ele é da hora pra caralho. Que é bonito, né? Os meus arcanjos têm influência de Shaman King, então eles são tipo Autobots, assim, arcanjos, tá ligado? Os anjos transformam da porra. Nossa, que bonito! Então fica muito louco, e eu acho bonito pra caralho, dá medo. E outra coisa também, dica de ética no astral. De ética não, de convívio. Não pega no pau do outro. De ação. Não pegue no pau astral. Etiqueta no astral. Não use sua cara. Nossa, várias vezes eu escutei. Bota uma máscara, máscara. A minha projeção astral é eu sem barba, às vezes de cabelo curto. Ah, tá. Ah, não ligo pra isso, não. Depende de onde você tá projetado. Eu costumo, é meu padrão. É que nem, tipo, etiqueta pra etiqueta de como ser mulher no joguinho de MMO. É. Tipo, use nick de homem. Use nick de homem. Se comporte como homem. Você comporte como homem. Cara, porque no fim das contas, se você tropeçar com alguém no astral, seja um amigo ou conhecido, você vai identificar a pessoa. Sim, máscara nenhuma também, vai segurar a onda, não. Depende, cara. Eu tenho a impressão de que quando você muda a máscara, você consegue mudar um pouco a tua Mas assim, eu vou falar, pô, aquele cara ali, eu acho que é o Kelly, mas ele tá diferente. Mas eu vou achar que é o Kelly de qualquer jeito. Que aí já tem uma proximidade maior. Mas é que assim, por exemplo, eu tenho esse local que eu falei para a Ju, são regiões distintas. Isso não é meu templo astral. Ele é um outro local. Aí, realmente, quando você falou, depois eu lembrei. Realmente, ali, eu nunca tô com a minha cara. O meu templo astral, não. O meu templo astral é uma outra região isolada. É que eu uso esse local pra outra coisa. É uma coisa que eu faço muito nesse local é destruir forma pensamento. Às vezes tem alguma coisa que, cara, tipo, você tá aqui, pô, você tá dormindo no ônibus aqui. Você começa a ter visões de formas, de rostos e tal. O que essa merda tá fazendo aqui? Esse lugar é o lugar pra onde eu arrasto essas formas pra... Pra apagar. Inclusive é uma boa coisa também. Fazer uma limpeza no teu hard drive também. Legal. Não pensei nisso. Defrag. Dá um defrag. Eu tô começando porque assim, esse lugar tinha sumido da minha mente durante um tempo. Enfim, talvez por vários fatores. E recentemente ele começou a voltar. E agora eu tô começando a querer entender o que mais eu posso explorar desse lugar. Legal. Vocês estão jogando Minecraft. É Minecraft. É o Minecraft. Porra, Andrei matou. Player number one. É um sandbox gigante de... World of Warcraft. Só que é MMO, né? É. É sandbox que o outro cara pode ir lá mijar no murinho que ou tu construiu. Seja, Minecraft. É isso aí mesmo. Pra mim, o melhor de trabalhar no astral é que lá eu tenho uma roupa topíssima, capa topíssima e não pega fogo. Porque been there, done that. Eu já quase botei fogo em mim mesmo. No astral? Sim. Ah. Com roupa, tipo, esvoaçante, porque se você quero morrer, ser se bruxona. Atrás, e sim. Fazendo aqui. Tá, fazendo magia aqui, passei a manga pela vela, botei fogo na manga. Sim, aqui. Eu pensei lá que você tinha pegado fogo no astral. Não, lá não eu, pego o fogo. O astral só a porqueira. Tão, é só se eu quiser. Calça jeans rasgada, camisa regata e um pedaço de pau na mão. Não, lá eu sou bonita. Eu não tenho essa... Como eu comecei muito a fazer isso sem querer, porque era... Olha no espelho. Tem toda uma condições malucas. Pressão, eu não consigo me desenhar, Kelly. Eu não consigo me desenhar. Então, é difícil. Eu não tenho uma forma fixa. Uma autoimagem. Eu não tenho autoimagem. Eu nunca tive essa preocupação, pra você ter uma ideia. De querer me observar dentro, por exemplo, do meu tempo astral, como eu tô. Tipo, foda-se. É. Um globo de luz é livre. Não. É humano. É humano, mas eu não tô me importando muito com nada, não. Esse lance da forma alternativa é até interessante, porque existe recomendação de que caso você vá fazer coisas aventureiras no astral, você assuma uma forma animal, porque, primeiro, não é a sua primeira forma, você não vai ser facilmente identificado como um intruso naquela região, você se mistura mais fácil com o que estiver rolando, você tá mais preparado pra retribuir a porrada na hora que chegar. Mas seja inteligente, não dá pra você falar assim, sou um camelo no meio da floresta, seja inteligente. Sou um Yorkshire. No meio da floresta negra da Alemanha. Não dá, né, filho? Pato. Eu quero que o meu animal de poder seja um pato. Ah, foda. Que bonito. Eu quero um ornitorrinco. Eu acho do caralho, imagina você olha aquele patão assim. Mas, animal de poder é um bagulho que manifesta no astral também, aquele, né? Aquele patão, sim, que faz assim. Isso é legal. Puta, eu tô patando, né? Fecha. Então, mas aí é um problema também, né? Por quê? Porque... Pode ser um pinguim. Eu nunca fiz o rito xamânico pra identificar qual é o meu animal de poder. Eu também não, só identifiquei. Mas dentro do meu tempo astral tem uma caralhada de animal. Veste ele. Isso se chama zoológico. É tipo a casa do Escobar. Tem hipopótamo, pavão. Chega nele e fala assim, vem cá. Às vezes todos eles são seu animal de poder, então. Eu não vou falar qual é o meu animal de poder, mas é um bicho que não tem na fauna brasileira. Claro, isso é, né? Muito legal. Claro, né? Lógico. Eu sei qual é o seu animal. Meu animal de poder... É um Gudetama. Eu queria que fosse um pato. Eita, invocar até vir um pato. Tá bom, gente, vamos pra frente. Eu tenho uma situação, normalmente eu não vejo, eu não lido com animais. Teve uma situação que eu, depois de muito tempo e tal, tive uma situação que eu vou fazer pergunta de duas coisas. Eu estava numa situação que eu estava sonhando e eu estava meio que ciente de que era um sonho e justamente eu estava querendo ir para uma outra parte do sonho, tipo assim, vamos... escolher aquele pedaço do Bandersnatch. E acabei virando a direita em Acapulco. Eita. E fui parar em outro lugar. E enfim. Aí já começou, tipo, não era do meu arcabouço o que estava acontecendo. Eu sei que eu estava com uma montaria e pra mim não estava fazendo sentido. Jogando muito WoW. Não estava jogando mais WoW nessa época, não. E eu não jogo de druida. Cabelos vermelhos, um dragão de sete cabeças. E não, o que era estranho é que a minha montaria era terrestre, e ao mesmo tempo era um cavalo, e ao mesmo tempo era um urso. E em um determinado momento, quando cavalo, eu parei. E você era o Vladimir Putin. Isso era. É que nem aquela foto do Putin no urso. Tava a foto. Só que às vezes eu via como um cavalo, às vezes eu via com um urso, mais como um urso com um cavalo e tal. A montaria falou assim: olha, que legal! Legal aqui. E entrou num lugar que também não era do meu arcabouço de imaginário. Kleberizada pela montaria. Foi kleberizada pela montaria e eu, tipo assim, vem pra cá! Não entra aí! Vem pra cá, eu não entendi o que é esta porra ainda. João Roberto, sai daí, João! Sai daí! E eu entro no lugar e está. Parecia um negócio tipo. Aquele que você disse, a diversidade visível. Ah, a universidade. É um bom lugar pra se ir, viu? Vão. Na Universidade Invisível. Você disse que tinha... Depois que eu contei isso, você achou que era um determinado lugar. Depois você conta. Deixa eu terminar a história. Aí eu estou lá, eu entrando atrás do cavalinho. E eu vejo, assim, uma coisa meio... Sabe escola platônica grega? Que é todo mundo um círculo, assim, com uma pessoa no meio discutindo, conversando, falando alguma coisa. Elucubrando, tipo, é... Palestrinha. Que bonito, elucubrando. Palestrinha. E eu olho pra pessoa que está ali no meio... já peguei o cavalinho aqui, tipo, bora. Não estar totalmente consciente, né? São coisas de meio sonho, meio não é. E eu olho pra pessoa e era o rosto de um amigo meu que já morreu. E a pessoa para, olha pra mim, tipo assim, ok, quem é você? Por que você está olhando fixamente para mim? Alguma coisa tipo assim, e aí, que foi? Qual é? Aí eu olho assim, é muito chocante eu estar olhando pra você, porque, eu não me lembro se era isso, tipo assim, você está usando o rosto de um meu amigo, mas o que é mais chocante é que você não tem sexo. Dá pra ver. Ou era o contrário, tipo assim, ele não dava pra ver. Ele não tinha sexo e ele tava usando o rosto. Só o rosto. Ou só o rosto do meu amigo. O rosto. E tipo, não era pra eu ter visto que ele... Eu tava vendo alguma coisa além da máscara que ele tava usando. Uhum. Tá vendo? Não serve de nada a máscara. Pois. Mas eu fico estilosa com a minha máscara no astral. E, é bonita pra cara. E na hora que eu percebi assim, ok, você não tem sexo, eu percebi que era uma coisa muito mais... menos humana, mais bestial. Mas, tinha uma outra forma por trás. Aí eu disse, fodeu. Tô onde eu não devia. Foda-se. Era um ursinho, um cavalinho. Não era uma coisa selvagem. A tipo, Lívia trombou com um anjo enoqueando numa torre elemental. Voltando. Aí eu saí correndo por lá e todo mundo virou assim, ei, peraí, caceta, volta aqui. Aí eu disse, não, tenho que sair daqui agora. Você virou a esquina no astral e trombou numa puta. Ei, não, virar a esquina no astral é o que a Lívia faz. É. Aí você eu falei, carioca. Tenho que sair daqui. Dora aventureira do astral. É isso. É, tenho que sair daqui, o que é que eu faço? Não tenho pra onde ir, tenho pra querer pra cima. Pá. Aí eu saí da área voando, que não era meu sonho, e voltei pro sonho. Pronto. É beleza. Aqui tá legal. Eita. Vamos voltar para o Bunny's Net. Cara, você que é carioca. A Lívia falou tudo isso e eu só tô imaginando um urso com a cabeça de cavalo, coçando a cabeça, olhando pra ela e falando, porra, mano. Sério? Foi te vira, meu nego. Foi tu que me coloca no. Não, mano, que é isso? É tipo ele olhando e falando assim, sério? Que foi isso que você me imaginou como montaria? Não, ele não era ao mesmo tempo um urso e um cavalo. Eu olhava, era a mesma função. Ou ele era um urso, ou ele era um cavalo. É a mesma função. A função era montaria. Uma parada que eu até falei pro Andrei num dos episódios que a gente. Aconteceu comigo que tinha o cara lá que viu o bicho branco, chifrudo, que num desses bagulhos de projeção, eu dei um rolê pra fora. Não, que eu fazia mais isso aí, sei lá, acho que perde a graça uma hora ou o tempo não deixa. É, voltei a trabalhar de manhã, foi isso, certeza. Porque o melhor horário pra mim pra projeção é de manhã cedo. E aí nesse rolê, eu, olhando em volta da casa, só dando uma olhada, né? Vi algumas coisas que eu não gostaria de ter visto na casa, preferia não ter visto. E olhei pro lado de fora, tinha um gatinho. Que eu sei que não tava vivo o gato. O gato tinha morrido, mas tava lá perdido. E aí veio uma parada buscar o gato. Tipo, sei lá, o ceifeiro do gato. E era uma parada muito louca. Que depois eu vi que tem um nome que eles davam de Deva, se eu não me engano, pra essa parada. É tipo o ceifeiro do gato. Era o gateiro. Era o gateiro. Que era uma parada com chifre de veado, meio humano, assim. Bizarraço. Pegou o gato, olhou pra mim com um olhar alienígena e pau no seu cu, vai embora. O cara, ele volta pra casa. Sabe aquele olhar que você... Se você já fez alguma coisa bizarra, é aquele olhar, é aquele arrepio no cu que você sente quando você trombou algo que talvez não deveria ter trombado. Arrepio no cu. É um arrepio no cu. É um curupio na alma. Corrupio na aula, perfeito. Isso é, uma das coisas. Aí tem outro isso, agora tu explica o que foi esse negócio que tu disse que era na torre de não sei o que lá. Eu não quero, não, já não quero. Os vendedores entenderão, tem outro episódio sobre isso no futuro. Tá bom. Anja não quero. Mas assim, tem gente que trampa uma vida inteira olhando pra uma parede que se deu desencolado pra chegar ali do lado. Então, e essa. Sério? Tem gente que chega e volta pela metade. Não, assim, Keller, diga-se de passagem, pessoas treinam a vida inteira pra chegar com segurança nesse lugar e não tem que sair. Saída estratégica pela esquerda, lá, Leão da Montanha. Porque não é uma merda. Então, e esse lugar, tipo, é meio que recorrente. É, pelo menos a arquitetura desse lugar. É a Torre da Terra, tá, gente? Quem quiser, vai lá. Pergunta da Lívia. Vai lá, fala, por favor. Não, assim, você já viu essa moça? Se vocês me deixarem falar, eu vou falando só coisa esquisita aqui. Vai na sequência. Aquela que eu te falei lá daquele nosso conhecido. Mas aconteceu comigo, Lívia. A gente tem que fazer vai ser um episódio assim. Muito interessante que eu não vou gravar. Mas quem quiser, fique à vontade, que eu publico em outro servidor. Vocês têm sonhos recorrentes? Às vezes. Isso é de tempos em tempos. Exatamente isso. Eu vou contar um que eu tenho. Desde muito pequena. Muito. Eu estou andando num lugar bonitinho até. No lugar não é importante. E lá longe eu vejo uma moça sentada num banco. Essa moça tá de costas. Ela é bem loira. Ela é um loira assim, quase branco, assim. E aí eu olho pros lados e falo... Bom, não tem ninguém aqui, vou lá. Né? Conversar com a pessoa. E aí quando eu chego nela... E que eu, no maior estilo, boto a mão no ombro. né? Tipo o filme. Essa pessoa vira pra mim, essa mulher. E ela é uma mulher bem nova e ela está chorando sangue. Muito, muito, muito sangue. E ela olha pra mim e quando ela me vê, ela chora mais ainda. E o meu treino ultimamente, porque antes eu só sonhava com isso e falava, caralho, bom, aquele sonho de novo. Eu, tipo, eu já meio que andava até ela falando, tá, eu vou ver a mulher chorando. Agora eu tento mudar, por exemplo. Porque eu sempre acordava quando ela virava e eu via aquele monte de sangue saindo. Da última vez que eu encontrei com ela, eu falei assim, por que que você tá chorando? Quando ela foi tentar falar, saiu um som muito engraçado da boca dela, eu assustei e acordei. Então agora eu estou tentando... Interagir com essa porra. Próxima vez você já vai preparada pro som engraçado pra não se assustar. Exatamente. Não é um sonho que eu tenho toda hora, mas ele, assim, de 3-4 meses, ele sempre volta. Caralho, eu não tenho... Eu tinha um sonho recorrente quando eu era criança e era uma parada bizarra também. E aí, quando eu tava na sexta série, uma vez tinha que fazer uma redação sobre um tema aleatório... E sei lá porque eu me deu vontade de escrever. Eu escrevi esse sonho e ele sumiu. Eu tenho um negócio. É como se o negócio quisesse se materializar. Mas você não vai contar o quê? Ah, era tipo, se eu tava na casa de uma casa que parecia essa casa da minha tia no interior, cara, numa fazenda. E eu não sei porquê, mas toda vez que eu lembro desse sonho, ele tem muito vermelho e marrom, tons de outono, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo parece que o clima era frio. E por algum motivo eu sabia que crianças estavam sumindo da cidade. E as pessoas estavam procurando por todos os lados. E alguém cavou um buraco, um poço, tipo um poço artesiano, mas não muito fundo. E viu que tinha um cilindro congelado, um bloco de gelo dentro, mas ele era em formato certinho de um cilindro gigante. E o cara tirou e a criança estava congelada lá dentro. E aí começaram a cavar e descobriram vários buracos. E tipo, várias crianças congeladas. Várias crianças estavam congeladas. Eita, lá dentro. Caralho. E você sonhando isso quando criança devia ser bem sinistro, né? Era estranho pra mim, entendeu? Porque ao mesmo tempo eu também tava procurando. Ué, por que será que elas sumiram? Mas tipo, também era criança. E tipo, porque um dia eu escrevi e apagou. Significa, tchau. Né? Significa. Eu tenho um negócio interessante, gente, com relação a sonho recorrente. E há muito tempo eu não tenho sonho recorrente, mas eu sonho com alguma regularidade com uma série de lugares recorrentes. Hoje eu já cataloguei 25 desses lugares e sempre que eu sonho com um lugar que eu já sonhei antes, eu anoto isso no diário de sonho e falo, identifico cada um por número e tem uma breve descrição. Eu tô fazendo um atlas do meu mundo de sonho. E psicotopografia? Psicotopografia emocional esotérica. Mas você já tentou pesquisar se, por exemplo, não representa nenhum lugar que realmente exista? Então, eles são genéricos demais pra isso. Por exemplo, tem um lugar que é no subterrâneo e que ele tá sempre com água no chão, tipo, até a altura da canela, sacou? Eu já saquei que isso é uma coisa que representa direto subconsciente e alguma coisa reprimida. É o estudo de sete. Pode ser também. Sempre que eu sonho com água, não sei se talvez pareça a questão de cabala, tarô, mas sempre que eu sonho com água, tem relação com alguma coisa emocional mexendo. Então, aí... Tem um outro lugar que é tipo um terreno baldio, comprido pra caralho, que quando eu ando por ele, eu chego no fim e tem uma ruína. E cada vez a ruína é diferente. Eu já vi uma ruína de uma igreja, já vi ruína de um castelo, mas o terreno baldio é sempre o mesmo. Então eu tô fazendo há anos esse trabalho de catalogar esse negócio. Legal. E volta e meia eu pego... Ah, eu anoto no finalzinho do diário, tipo, lugar 17. Tem lá. Todos os dias em que eu sonhei com aquele local. E o dia que eu quiser fazer uma análise mais profunda, eu cato uma pilha de livro que eu tenho já escrito e vou olhar lá todos os dias que eu sonhei com aquele lugar e posso tentar buscar um sentido nisso daí. Tem um tempo aí, né? Tem. Isso daí é um negócio que eu faço com alguma regularidade, na verdade. E uma coisa que eu acho legal ainda falando sobre diário é... Não adianta só fazer a porra do diário, tem que ler de vez em quando. Sim. Visitar ele mensalmente. Foi por mensalmente isso que eu acho até exagerado, mas pelo menos em 6 meses é bom dar uma olhada. Foi por isso que eu descobri o carro. A gente não perguntou uma coisa. O quê? Uma pessoa aqui na mesa que fez um curso de viagem astral. É verdade. E aí? Ha, ha, ha, ha, ha. Todas olha. Que bom que vocês lembraram que eu existo. Que pesquinha, não é assim, vai. Então, eu fui convidado pelo Kalem, de janeiro. O que é o Kalem? O Kalem. Colégio. Uma moderna escola de ocultismo. Colégio. Colégio. Não, como é que é? Como é que é a aberturinha do Foco de Pestilência? Uma moderna escola de... Tem que passar mais vezes. É, desculpa. O foco, periodicidade, né? Periodicidade, cara, desculpa, né? Desculpa, eu pulo a entrada. De várias pessoas, assim, eu acho que a gente faz um trabalho, um puta trabalho sério, um puta trabalho irado, né, relacionado a isso. e que foca muito na prática, né? Que é muito daquela coisa de sair um pouco do livro, só a teoria, que é obviamente importante também. Você precisa desse arcabouço, mas é muito diferente do que se vê naturalmente, às vezes, dentro de ordem ou dentro de alguns outros lugares, né? De outros tipos de escola e tal. Obviamente, não acho que tipo, é ruim você ter parte teórica, pelo contrário, eu acho que é muito bom para você fundamentar aquela base. Mas eu super acho uma excelente referência você ter trabalho prático e focar nisso também, né? Como é que foi sua experiência? É muito importante. E aí eu fui convidado para uma aula que era do curso de viagem astral. Pelo que eu entendi, era apenas uma aula dentre várias. Então eu peguei um sábado que eu tava no Rio de Janeiro e acabei indo lá e tal. E eu participei junto com a galera. E como é muito astral, então era geralmente vamos fazer uns exercícios. E conforme o exercício vai indo, eles vão explicando o que a gente tá fazendo. E aí, por exemplo, era o exercício sobre viagem astral, para você viajar astralmente. Então eles dão a aula de como você fazer. E o que quebrou muito do que eu achava que era. Porque viagem, que você fala viagem astral, você tem muito daquela coisa muito mágica. Hollywoodiana. Não é história sem fim, tá montado no bichão lá e sai voando. Mas se quiser, pode. Mas até chegar no bichão, é um rolê bem merda. Não, tipo, eu imagino... Ficar parado. Eu imagino, tipo assim... Tipo é você assim, esperando um ônibus do astral. Quase isso. Era tipo assim, era algo... Eu tenho muito consciência de mim mesmo. Existe um momento em que eu sei que aquela é uma viagem astral. E eu sou magão da porra, vejo guerras mágicas e esse tipo de coisa. Tipo, na minha cabeça, porque de nunca prática, né, e tal. E aí, na prática ali, a gente foi fazendo um exercício que era, se não me engano, era algo relacionado a Golden Dawn. Eu posso estar falando besteira, mas era algo de visualização. Então você focava numa imagem, umas formas geométricas com cores, e isso era como se fosse portais para essa viagem astral. E aí a gente tinha aquele momento de meditação, fecha o olho. Antes de fechar o olho, você fica vendo essa imagem. Aí, beleza. Aí o professor pergunta, tá, o que você achou? O que você viu? E aí ele fala, então, aí depois explicar, então, essa forma geométrica X, que a ordem esotérica XYZ eu usava para fazer viagem astral referente a esse elemento. Então você ia ter visões sobre esse elemento, era tipo uma viagem guiada, passo a passo. Por exemplo, você viu um laguinho, eu vi uma chuva e, era o elemento água. Sim. Vamos explicar pro ouvinte. Algo nesse sentido. Tá. E tipo, obviamente, também dentro do arcabouço simbólico. Uhum. Não sei se você veria água, mas... Era algo que podia estar relacionado àquilo, né? Sim. Claro, dentro do paradigma da ordem do que ela faz, né? Uhum. Porque, aparentemente, não é algo que seja óbvio de livre associação, como Freud faria. Mas seria algo como se você forçasse uma parada mais junguiana para manifestar algo dentro do seu consciente, né? E algo muito diferente do que eu imaginei. Tipo, não era uma questão, era muito aquela coisa da imaginação, né? Então você fechava o olho, você se observava dentro daquilo. E eu percebi que eu tinha muita dificuldade com relação a isso, talvez por falta de disciplina, talvez por alguns outros problemas que depois eu acabei associando, que eu poderia até não ser, mas na época eu acabei associando e tal. E era isso, aí, tipo, aí as pessoas contavam a experiência. O que, que você viu? Você conseguiu projetar? Então, não sei. Eu consegui ver coisas, mas poderia ser apenas minha imaginação. Mas essas coisas são coisas óbvias que você imagina com frequência? Não. Essas coisas são coisas que você tinha referências claras de que tá no teu cotidiano? Por exemplo, teve vários momentos ali que eu fui fazendo exercícios e tal, fui me enxergando em vários lugares e tal. E teve um momento em que eu me vi ali onde eu tava. E eu imaginei, só que não era o meio... Tipo assim, lá é uma loja que eles usam lá, é um ambiente fechado. E aí eu me vi naquele lugar do lado de fora, só que não era o mesmo lugar. Então eu percebi que muitas vezes poderia ser uma parte da minha memória, só que a memória é aquilo, né? Você imagina por associação a algumas coisas, mas não necessariamente quer dizer que... Era mais grandioso e detalhado ou era mais arruela? Era maior. Então, existe uma outra parada depois eu te falo. Beleza, ok. Tipo, o reflexo no astral do lugar. Então, pensei tipo, exatamente nisso. Isso foi muito claro pra mim, foi muito claro. Era muito vívido. Então, por exemplo, chegava uma hora que eu saía da sala onde eu tava, sentado, meditando e tal, e aí era um puta corredorzão. Não era igual o que tava lá, que era um pouco mais conciso. Era um puta corredor. E eu também tava, se eu não me engano, no segundo andar, e não era o segundo andar, era o primeiro andar. Era um puta corredorzão, quase... Aí eu podia ir pra esquerda, eu podia ir pra direita. Por algum motivo, eu fui pra direita. E indo pra direita, eu fui pra um lugar que existia também mais ou menos naquela casa. Que era um lugar aberto, né? Você já foram lá, você já deve imaginar que... Talvez onde rola churrasco, alguma coisa assim. Era aquele chão de... Quinhos, eu acho que é... De concreto. É de concreto? Algo nesse sentido, que não é tipo de dentro, né? Era um ambiente de fora e o céu tava aberto. Ou seja, era tipo como se fosse uma área ali aberta dentro da casa, né? E aí eu lembro que eu, tipo assim, eu fui subindo, flutuando. E era muito maior do que a casa realmente era. Eu subi muito mais andares. E eu vi uma figura em um desses andares. Tipo, era aberto também alguns desses andares, como se os corredores das salas fossem, tipo, tivesse o parapeito e era, dava pra área onde eu tava. E eu vi uma figura ali que tinha, sabe aquele, aquela entidade do, daquele filme Sobrenatural, acho que é Sobrenatural, cara vermelha, pintada. E... Meio Darth Maul, só que sem um chifre. Que filme é esse? É um filme recente. É? 2016. Assim. Não, deve ser 2010. Eu vou jogar aqui é um pra ver. É um cramunhãozão. Tô ficando velho, então. Então, tipo... É um cramunhão sem chifre? É um cramunhão sem chifre. Bem aquilo, só que tipo assim, eu não senti... É um dos protetores do lugar. Eu não... Não fica me dando spoiler. Eu não senti compressão. Agressividade. Não. Tipo assim. Mas eu vi que ele tava meio tipo curioso, tipo... Tipo, sabe, colocar a cabecinha pra fora? Tipo, e olhando assim... Quem é você? Nunca te vi aqui. O que você tá fazendo aqui? É, então. Aí, tipo, só eu continuei subindo. Aí, tipo, aí eu fui até acima da área. Aí eu consegui ver a rua e tal. E acabou. Voltei. É, isso é uma projeção astral. Parabéns. Parabéns, você conseguiu. Muito bem. A escola lá tem um protetor? Tem um soldado que cuida da escola? Todo lugar tem. E como é? Você perguntou como é que é esse soldado? Talvez você possa ter visto ele, né? Aliás, esse tipo de entidade é muito comum de se encontrar. Uma cidade de protetor, é. Né? É. Sim. Levando pode em conta ser. Do lugar, mesmo que não protetor. Né? Levando em conta que o lugar, além do Kalen, tem outras coisas acontecendo ali. E é esse tipo de coisa. Eu sou muito medroso. E uma figura dessas é claramente... É pra assustar. Se eu vejo isso, tipo, no quarto à noite... Botando a cabeça aqui, ó. Botando a cabeça aqui. Meu amigo, eu faço uma projeção sem volta. Andrei pula da janela do quinto andar agora mesmo. Fecal. Você projeta pra fora do seu corpo. Vou te dar um exemplo, cara. Um cocôzão. Eu fui uma vez... Abraço, pessoal da Ordem, que eles vão saber que são eles. Fui uma vez tomar uns ayahuasca, galera. No exercício, né, rola umas projeções, rola umas paradas também. Com os psicotrópicos. E numa desses rolês, eu fui pro templo, pra um templo orgânico. Ele era uma mistura de orgânico com... É de, você disse de, com plantas? Não, orgânico humano e planta. Era uma parada assim, era vivo. O templo era vivo. Uhum. Era a parede vivo. Se mexia assim. Ela andava. Respirava. Que ela legal. Respirava. Que coisa mais... Parece aquele filme, o livro que a gente fez até o... Aniquilação. Aquilo Aniquilação é meio assustador, aquele lugar. Mas assim, era um lugar que ele dá uma respirada, era bonito, era um lugar santificado no sentido de separado, entendeu? Não é pra qualquer um entrar. E tinha uma galera em formação de ordem de cavalaria. E eles estavam levando muito a sério aquele bagulho da ordem da cavalaria, tá ligado? Total. E eu tava tipo de penetra, olhando e falando assim, porra, da hora, mas... Mas não é meu rolê. Acho que eu não devia estar aqui, tá ligado? Aí eu falei, vou embora. É porque, tipo, no ayahuasca não... você não projeta, você é projetado, você né, cara? Não... Você é catapultado pra fora. Eu não teve uma vez, pode falar. Eu não devia estar aqui porque não combina comigo ou porque você se sentiu intrusaço? Não é que eu senti intrusaço, é que o lugar não combina comigo e era o templo dos caras. Eu tava na cara que eu tava na projeção real do templo deles, é um dia muito maior. Aí você falou, desculpa. Eles trabalham com leis de ordem de cavalaria e, tipo, você, quando eu tô fazendo a projeção coletiva com ele, eu tava num rito de um dia que não era nem pra mim, tá? Era um rito interno. Ah, eu tava usando as chaves de rito interno deles, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu não deveria ter ido lá. Sabe quando você chega no rolê? Literalmente virou à direita e deu de cara com alguém quando e falaram assim, não, vamos lá, vai ser legal. É, você não, só tem meus amigos, fala, tipo, mas eu te apresento. É. Aí você não, chega lá o rolê é legal, mas não é pra você. Tipo, tá. Sei lá, você tá no cê tá tocando, tipo, tecno underground do leste europeu. E você é pagodeiro. Tipo, porra, não, legal, mas tipo... Não é pra mim, não combina. Eu fui conversar com o brother da ordem e tal, e falou assim, cara... Parabéns, né? Falou, parabéns, mas tem uma galera que tá aqui faz um tempo e não chegou aí ainda. Aí eu falei, não conta pra ninguém. Não, era minha ideia. Foi mal, eu virei errado, entrei na porta errada. Foi mal, eu só tinha 6 anos. Duas coisas rápidas aqui. Primeiro que eu, depois de tomar um chá, eu também vi o astral, só que eu tava totalmente acordado. Que chá. E andando. Que chá, João. Chá de camomila, ó. Isso é total. É, acordar. Você tinha bebido muito. Foi de boldo, foi de boldo. Aí me deu um negócio na barriga, eu fiquei doidão. Tá. Aí eu tava tomando esse chá, fiquei doidão. E eu vi o astral na minha frente, assim. Eu andando e pelo mundo físico e interagindo com o astral. Foi um negócio muito maluco. É que nem a minha irmã que tava... Sobreposto ou você só viu o astral? Que foda. Pois é. É como se... É como se... Pokémon Go. Eu só não explorei mais porque minha coordenação motor foi... É uma realidade aumentada. É como se... É uma leia. Puta, cara. É uma leia. Mas é como se essa leia existe. essa loucura de dimensões a mais que existe, saca? Uhum. É como se você, de repente, alguma chave no teu cérebro virasse e você enxergasse na quarta dimensão. Isso é tipo, caralho, tá tudo aqui, sempre teve aqui e eu não enxergava. Aí nesse dia eu senti na pele aquele lance do que os pés falam que tudo fornica ao mesmo tempo. Ah, sim. Opa! Que você vê que as porra tudo é uma coisa só é. E... Não, mas você olhou pra você mesmo? Tipo, você olhou pra sua mão? Eu tava assim, muito ocupado olhando pro resto. Não, cara, não. Ah. Não, não. A parte mais louca... cara, a minha primeira parte nesse rolê foi quando eu percebi que eu estava no rolê, que eu falei, cara, porque eu achei que não tava funcionando. Foi quando eu fiz assim, ó. Que merda. Eu tô nesse lugar aqui, acho que não tá batendo, acho que não tá acontecendo nada. Não tá nada. Falei, ó, desliga o áudio, vai pro rolê. É. Não, mano, aí de repente para o tempo ele... Rolou. E aí, tipo, eu olhava e caralho, velho, porra é essa, mano? É. E aí você olhava pro ambiente assim, caralho, velho, que porra é essa? Agora, aí que tá, a parte mais sinistra, na minha opinião, é que tudo bem, tipo, você tá andando e você tá vendo essa. A parede caiu. Só que você tá aqui, tipo, fisicamente. O, por exemplo, o véu rompe, né? O véu rompe. Você tá nessa sala. O véu rompeu, mas o véu rompeu aqui. A hora que você encosta e fecha o olho. Que é a hora que você aí simplesmente... Aí você sai do material tá, total. Você sai e você pode ir pra... E você tá em qualquer... Meu, aí fodeu. Aí você vai... Fodeu. Aí é... Fodeu, cara. Aí você vai pra outro planeta. É. E aí que estão todos os meus questionamentos sobre a forma como o chá é administrado, que é você te obrigar a se colocar na egrégora do local, porque às vezes esse não é o seu rolê, você entendeu? Você tem que... É. Aí eu digo, arrume seu próprio chá, tome com sua própria galera. Plante suas próprias sementes. Plante suas sementes. Não usem drogas. And... nesse dia, eu fiquei pensando, cara, a pessoa que tem dúvida se o astral existe, é porque não tomou essa parada ainda. Outra coisa que eu queria falar rapidinho é que a gente tá falando de espíritos protetores de lugar. Isso, pra mim, se aplica também com sonho. Como assim? Você vê o espírito no... Não. Mas você negociar, entenda como quiser, o seu acesso a camadas de sonho com quem cuida daquilo é uma parada foda. Você me lembrou uma parada... Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com a ideia de Sandman, por exemplo, que tem aqueles vários reinos do sonhar... Uhum. Cara, vai lá, tenta bater um papo com a galera e vê se você consegue mais facilidade de acesso àquele ambiente. Pega o Gatekeeper, o seu Joselinho. Uhum. O guardião do portal, não, como é o nome dele? Guardião de portal. Não, guardião de portal não. Guardião é outra coisa. Tá. O Gatekeeper, ele faz isso. Mas você me lembrou uma vez que eu fui subindo, fui dando uma escalada e eu fui parar numa parada que eu não conseguia ficar. Eu já fui parar numa parada que eu tomei um chega pra lá. Tipo, você não é pra estar aqui, sai. Já rolou isso no Tibia, foi foda. E eu, tipo, segurando assim, ó, tá ligado? Querendo ficar, e o bagulho começa a puxar a leira assim da onda. Vamos pra pergunta dos ouvintes, que agora os ouvintes, eles é que mandam, os apoiadores. Então, os ninjas! A Ju postou no grupo, então temos aqui as perguntinhas que os ouvintes colocaram. Mais que o horário já bate. É, sim. Então vamos lá. Pergunta irrelevante, tá bom, Ju? Existe uma pessoa, beijo Berê, que tá dizendo como que ela pode melhorar no sentido de lembrar... Mas cosqui. De lembrar mais das coisas que ela sonha. Anotar todo dia. Tem pessoas aqui que falam que assim, eu tenho dificuldade de conseguir lembrar. Como eu faço para lembrar o que eu sonhei? Acordou, você escreve qualquer coisa, qualquer fragmento que sobrou. Isso. Uma semana fazendo isso, você já vai perceber melhor. E eu tenho uma outra parada que funciona muito bem pra mim, que é durma melhor. Eu não tão exausto, né? Às vezes já até dormi exausto, funciona e tal. Mas, assim, isso é uma parada que a ciência se presta a explicar, que é a parte dos ciclos dos sonhos. Você só lembra do sonho se você acordar durante um determinado ciclo. Então, se você dorme, sei lá, 8 horas por noite, experimente dormir 7, experimente dormir 9. Não é necessariamente dormir mais. É só acordar numa fase diferente do sonho. Tem aplicativos pra isso, não tem? Então, tem. Deve ter. Tem aplicativos que tentam te acordar justamente. Eles tentam entender como é o teu ciclo de sono e te acordar justamente numa parte do ciclo. Você coloca no na cama. Na cama, embaixo do travesseiro. Sério? É. Mas não deixa ela tomada, não. Tá? É, pra estudar ciclo de sono também, essas tranqueirinhas aqui, ó. Essas smart bands. Isso aí também. Essa eu comprei, um dos motivos foi por isso. Porque eu tenho apneia, né? E eu uso um CPAP. Faz mergulho, né? Eu faço mergulho e tal. E então eu queria saber se o CPAP realmente estava me ajudando. E aí, então ele mede, mas eu já percebi que, assim, pra quem usa CPAP, quem tem apneia, é, como os cortes, os despertares são muito rápidos, ela não capta. Ah, que merda. Instituto do Sul. Tudo bem. Lá é sinistro, velho. E também o Eric foi mais... Eu tive o contrário de ter, durante muito tempo, o contrário de ter sono, de não conseguir lembrar. Vá ao médico, se você tem esse tipo de problema aqui, o que acontece. Depois de muitos anos, o que descobriu é que esses ciclos de sono que o pessoal tem aqui, que é tipo, tem um ciclo em que você sonha, tem um ciclo em que você descansa, que você não vai sonhar, que você está em sono profundo. Tem um ciclo em que, sei lá, acontece, tem uns três ciclos, três tipos de ciclo que ficam se alternando durante a noite. Eu ficava muito tempo na parte de sonho. E eu ficava... Só entrava no profundo. Seu cérebro fritava, ficava fritando ali. É o REM, né? Algum, eu não você sei sonha, se é o REM. Lembra. Acho que é. É o REM, eu né? acho que é o REM, eu é sonho. Eu entrava muito rápido no REM e demorava muito para pra sair do REM. E portanto não descansava. Quem já leu o sono do Murakami sabe que você surta. Você surta. Depois de alguns anos, descompensa tudo. E eu tive que passar muito tempo pra compensar tudo. E aparentemente agora tá tudo normal. É, eu descobri quando eu fui no estúdio que eu não dormia. Mas eu lembrei, eu lembrava de todos os meus sonhos, na verdade... E eram tipo 20 por noite. 20 por noite, e eu voltava e eu podia voltar pro sonho exatamente naquela parte que eu queria e dizer assim, agora eu vou sonhar com isso. Eu tava o tempo todo naquilo e eu não descansava. E aquilo frita a sua cabeça. Próxima pergunta. Posso ir? Senão, fudeu. Qual é a importância do Diário dos Sonhos? Toda. Sem ela, você não vai pra lugar nenhum. Anote, sempre anote. Mesmo que for assim, palavra-chave. Eu lembro que tava azul. Anota. Posso criar o caos aqui? Azul. Oi? Eu não faço, foda-se. Você é trouxa. Pau no seu cu. Tá bom. Verbas volantes, script amanente. Nossa, cara. Fica tapa aí. Na cara, agora, bora. Coloca o final do... Acabou o programa. Leia a Martela dos Feiticeiros pra entender Diário dos Sonhos. Porque é importante. Ah, tem. Tem. É uma parte bem importante do livro. Cara, olha, enquanto a anotar, eu só consegui recentemente acordar no meio do sonho, porque também eu achei que aquilo era muito importante anotar. Então. Eu levantei e disse assim, se eu for escrever, eu não vou ler no outro dia. Que nem o dia lá do banimento de cabeça pra baixo. As anotações foram nulas. Sim. Então eu peguei o iPad... E fui digitando, saiu tudo bizarro, teve um autocorrect, mas no outro dia eu consegui ler e falei, isso eu não teria lembrado mais. Cara, áudio pra você no WhatsApp, no Telegram, com aquele bote de tradução de voz. Não ia funcionar pra mim. No teu pessoal, você grava. A Lívia não consegue falar quando ela tá... Não ia funcionar pra mim, porque ela fala igual o Chewbacca. Eu viro Chewbacca. E outra coisa, do livro de sonhos. Olha só, a gente tem graus diferenciados aqui. Eu, por conta do mestrado e outras coisas, meu livro de sonhos nunca foi exemplar. Nunca foi, tipo, indexado, fudido e tal. Tem palavra-chave que muda sempre. Mas eu tenho o livro. Por causa da parada do mestrado, eu acabei os últimos 6 meses ficando bem relaxado com ele, preciso inclusive voltar. A Lívia também tem uma questão com isso. O Vinícius e a Ju são mega disciplinados com isso. O Vinícius deve ter tabela no Excel. Não, o Vinícius é muito mais organizado que eu. Muito mais. Eles são bem mais disciplinados com isso. E o Grola cagou e andou. Então, tipo. Então, eu vou fazer um disclaimer agora. Eu acho que eu tomei uma porradinha astral aqui. Ok, eu não anoto nada, porque normalmente os sonhos que são importantes, eu lembro claramente. Por exemplo, quando eu falei a história do símbolo de água e tal, é porque eu tenho um registro de um sonho que aconteceu, sei lá, 8 anos atrás, item por item do que aconteceu nele e da interpretação. É. Então, eu não anoto. Mas. É uma particularidade sua. É. Não é o que deveria ser seguido. Não sei, cara, entendeu? É que assim, aí a gente entra num outro ponto. É que assim, eu vou ser bem sério com você, pelo que eu entendo. Você é um cara que você tem uma bagagem intelectual contra simbólico muito forte. Então você pega de primeira, tipo, não, isso é isso. Sim. Então talvez você tenha muito essa coisa do... Beleza, eu já entendi o que eu quero. Mas muitas vezes o diário vai ser muito pra aquela pessoa, principalmente pra quem tá começando, pra ser aquela coisa. O cara vai voltar 2 meses atrás e vai entender o sonho que teve. Sim. Porque não, tipo, é lembrar de beleza. Lembro, marcou pra mim, mas tu não lembra de tudo. O Grola tem porque Google, também, né? A gente tem uns filha da puta que quando a gente tem uns sonhos bizarros, a gente faz aquela tiragem de identificação de sonho e acabou, né, cara? O seu diário de sonhos é o tarô. A gente faz isso, a gente tira também. Entre a gente, conversa sobre interpretação. Também, né? Mas assim, tem isso, entendeu? Então assim, se você quiser testar não fazer, eu não faço, mas eu tenho essa característica. Eu tenho uma dica boa pra diário de sonho. No começo do sonho que você vai registrar, coloca um título idiota qualquer. Isso facilita você achar quando você estiver procurando. Tipo, legal. Viagem doidona. Tipo, caverna Juliana esquisita. Juliana Fuga. Como é que você botou o meu? Ah, sei lá. Me tem meses isso. Não Juliana, lembro. faz anos já. Eu faço isso, o título. Tipo, o título de um dos sonhos muito legais é o dia que o Michael Jackson virou um Grey. E eu quase matei um namorado. Não tá pronto, susto. Não tá pronto. Mas isso foi sonho? Isso é um... Isso foi título? É isso que me incomoda. Isso foi... Título de banda, CD de banda M. Eu preocupado agora. Isso foi um sonho? Ou foi real? Porque o Michael Jackson Grey, eu acho que não foi sonho, cara. Vamos encerrar? Posso dar um desafio pra encerrar? Vamos encerrar, tá. Ouvinte que está nos ouvindo, se você já topou com um de nós em sonho, põe no comentário. O pessoal já fez até comentário disso aqui. No nosso último evento lá com... Do lançamento do livro. É uma galera falar disso. Então põe um comentário pra gente ver e a gente compara se a gente tava fazendo prático ou não. Vai que a gente se encontra. Se você souber o dia, inclusive. Seria melhor. Se não como o Vinícius é uma pessoa organizada, é capaz de bater com algum dos caderninhos indexados dele. Quero mandar um recado por último. Posso mandar, Rogerinho? Pode, dá bronca. Se eu te encontrar de novo no astral, seu filho da puta. Eu vou te encher de porrada da próxima vez. Você não vai me kleberizar. Deixa eu contar uma parada pra você. Posso chamar vocês? Pode. Eva! No astral tem vela preta infinita. Vou fazer um pentagrama gigantesco, tipo o crop circle. Caralho, um pentagrama só de vela preta. Falar, essa é pra você, gasolina, seu filho da puta. Vou fazer que nem a... Punisher, né? Joga fogo. Vou fazer que nem a como é que ela chama? A Abramovic, que fez aquela performance que ela faz um pentagrama de bota fogo e fica no meio, deitada. Quase morreu a coitada. O pessoal diz pra encher Abramovic. O cara de soco fofinho. Não, soco fofinho não. Ele tem que sofrer. Nessas vocês me ajudam. Horas, pensa que ele é um na caixa eletrônico. Na hora do soco fofinho, saca uma serra elétrica. Quero ver serra elétrica fofinha. Então, gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está apoiador e agora ouvindo a gente ao vivaço. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está escutando o podcast Magicando. Gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa. Para quem perder... E aquilo, sonhe bastante com... Mico pelado e acho que o bode praise o sapato de vocês. Uhul! Esse é o tema de hoje, minha gente. Eufemismos para transar. O meu irmão, a gente tinha um áudio dele gravado aqueles MP3 velho, merda de pilha. Ele passava 1 minuto e meio falando palavras e eufemismo pra buceta e pinto. Gente, a gente vai começar esta merda? Não. Direto. Não, hoje vai ser esse o programa, gente. Vagina rola, pica, pau, pinto, chavasca, xoxota, pastel peludo. Carne mijada. E ele falando assim... Carne mijada é bom. Pastel de carne mijada. Alô. Pastel de carne mijada. Fala de novo, Ju. Olá, tudo bem? Não pensava que era pastel de carne mijada. Devia falar. Eu ia pastelzinho. Vamos começar? Ô, Juliana. Você já viu o som todo? Você tá vendendo salgado? E esse empadão aí? Ô, Lívia, diga o salgado. Que meme maravilhoso. Ah, não. Não sei. É mal. Vai ficar muito barulho mesmo? Não, é porque eu quero que vocês sofram mesmo. Ah, então parabéns. É mais você, inclusive. Eu me fodo pela possibilidade de foder o outro. Eu aceito essa minha missão. Eu quero estar abraçando o capeta. Eu sou o clérigo de algum deus que... Da fodelança. Dessa fodelança. Que vai pro motel com 3 anãos, um mendigo. Os egípcios inventaram o sonho. Não existia antes deles. Ninguém sonhava antes. Eu quero perguntar uma coisa. Por que você tá fazendo um carneirinho? É pra imitar o... É porque eu sou o Chitãozinho Chororó. Unidos. Fusão. Do... Gogoku e Vegeta. É o Chitão Uroró. São as duas James. Chiroró. É o Chiroró. Chiroró. Chiroró. Gabriela mandou melhores pra você, viu? Obrigado, Gabriela. Deus te pague, meu amor. Obrigado. Ele merece tudo o que está passando. Vocês não sabem o que dizem. Se vocês soubessem, ficariam enojados. Se soubesse o que acontece nos motéis, se você soubesse, entrasse naquele quarto pós-evento, você ficaria enojado. Tá enrolado, tá enrolado. Posso fazer um disclaimer pra começar? Vai ter cocô no teto? Talvez. Espero que não. Gente, olha, a gente passou o dia inteiro, assim, fermentando esse pavê da mesa. Então se segurem, tá? Aí entra. Tem outra questão, tá todo mundo cansadaço, né? Já trampou o dia inteiro. Saúde foi foda, né? Tá pesado, a galera carregou caixa, eu tô gritado. Mandou bem no tutu de Fedian. Hoje o bagulho tá louco. Vou fazer um disclaimer. A Lívia tá fazendo uma cara de que leu... É alguém falando merda no comentário. Você que falou merda. Você sabe que é você. Eu não sei nem qual é a merda. É o Jean. Mãe sonaria. Mãe sonaria. Obrigada, porra, Jean. Porra. É, você mandou merda, bem. Pode ficar aí. Agora, aperta o xizinho do lado. Não, faz isso, não, Jean. Vou dar uma dica. Ctrl W. Já resolve. Se não funcionar, você aperta Alt F4. É. Se for no Mac, pode apertar Command. Coloca. Abre o CMD, formate C24. Vamos. Meu Deus, vocês são ruins. São terríveis. Bom, toma cuidado. Deixa pra lá, não vou falar nada do Freud, não, vai. Não, eu não tô conseguindo, vai. Não, foda-se. Não, nada Freud importante, vai. Sexo, vai, Ju. Não. Eu não tenho nada pra falar. Bom, então foda-se, eu vou gravar sozinha essa merda. Então, gente, começou o Andrei Cash. O Andrei Cash me lembrou um outro programa que tem um nome sozinho, mas que tem uma equipe inteira que de repente sumiu. Ah, não, agora aqui é o meu cast. Ué, mas e essas gravações que se resta dessa equipe aí? Rapaz, olha aí. Beijão. Quase que eu falei o nome. Ele tá entendendo, Neuromé. É tão confuso. Pau no seu cu. Várias pessoas já falaram. Pessoa ai, eu nem sei como você gosta de Neuromancer. Neuromancer é horroroso. É o seguinte, você pode não gostar, cenas, mas entender. Não, as cenas são confusas. É difícil você montar o cenário. Mas é tipo um filme do Michael Bay. Como o Gibbons, como ele assim, as cenas, assim, você entende a história, você entende. Entende o que está acontecendo. Mas você não consegue. É botar pé e cabeça na cena. Você fala, caralho, se você tivesse que desenhar aquilo, você fica louco, você não entende o que tá se passando. Eu não lembrava que a Vila Straylight, só conversando com o Vinícius, era no espaço. É. Eu lembrava que era em formato de anel, mas eu não tava lembrando que ela era no espaço. Ela é uma estação espacial, não é? A estação espacial é Freeside. Vila Straylight é um pedaço dela. Ela ficou em qualquer lugar da minha cabeça, tá ligado? Mas eu não tinha lembrado que ela era. É, que tinha aqueles BO todos de gravidade e tal. Eu lembro que tinha essas coisas, mas sabe quando você apaga um pedaço? Eu preciso, inclusive, ler o... O segundo? Count Zero. Muito bom. Count Zero e depois tem o Mona Lisa Overdrive. É o melhor nome de livro do mundo. Inclusive, não, olha só, melhor é o melhor nome livro da melhor música feita para o Matrix. Tem uma parte do Matrix 2, que é a cena da perseguição na estrada, que tem uma música que se chama Mona Lisa Overdrive. Toda vez que eu boto aquela música no foninho, eu sinto que eu estou naquela estrada. E os carros estão voando do meu lado. E eu tô no metrô apenas, segurando assim. É um de grandeza, né? Os caras fizeram aquele... Delícia. Nome foda é de um quadrinho que saiu pela Draco, chamado Cangaço Overdrive. Ah, sim. Que é uma história cyberpunk passada no Ceará. Maravilhoso. Nossa, sabe quem brincou com isso aí? Maravilhoso. O JM Trevisan. Com uma ressurreição de Lampião. Caralho, é, velho. Muito foda. Quem conheceu o Trevisan, mandou um abraço. Isso aí teve... A primeira vez que eu vi esse cenário, essa ideia, foi numa parada do JM Trevisan, que era do Trio Tormento e tal. Que ele foi um exercício de conto. Ele escreve muito bem, é um bom contista. E aí ele tava fazendo um exercício de conto, falou: ó, joga em palavras que eu vou montar um conto com as palavras. Aí veio um cara e falou assim: sintético. Aí veio outro cara e colocou overdrive. Aí veio outro cara e colocou cistim. Aí ele falou: caralho, vai pra linha de cyberpunk, né? Aí outro cara foi lá e colocou cangaceiro. Aí foi outro cara e colocou farofa. Começou a colocar umas paradas, ele falou, farofa. Fudeu. Aí ele montou um curta muito bom, cara. Que é um cara chamado Cara de Rato. É o personagem principal, Cara de Rato. E como ele tenta pegar um produto específico lá, que é uma espécie de droga e tal, e todo rolê que dá, né? Porque é sempre um rolê normal. Todo bagulho cyberpunk é tipo, o cara vai do ponto A ao ponto B, vai comprar alguma coisa ou vai levar alguma coisa, né? Quer prestar? Aí você vê o mundo. Cara, agora não, mas eu vou pegar depois, cara. Vou preciso devolver teu livro, o William terminou de ler. Preciso pegar com ele. Eu é quero. Curtinho, eu achei que era mais longo. Mas depois eu pego, que eu tô deixa com eu coisas molhadas aqui, eu tô com medo de estragar. É, eu também não quis nem botar na mesa. Muito bem desenhado. Cangaço Overdrive. É. Gostei das cores, hein? Olha sim, só. Isso aí saiu com o edital de governo. Paleta. Eu vi, até tem o governo. É. O... Não sei se foi cara, ou Prefeitura de Fortaleza. Eu sempre tive uma maneira de como iam ficar os quadrinhos com a questão do livro digital, né? E eu peguei um Kindle Fire no começo do ano. E eu falei, caralho, mas tem HQ? Aí eu baixei pra olhar e, mano, é do caralho, velho. O que é o Kindle Fire? É um Kindle colorido. É colorido. Na verdade, ele é um tablet Android. Que não faz porra nenhuma. É, porque a Amazon arrancou tudo que é do Google pra colocar o deles. Só tem leitura de livro e Angry Birds. Sério? Caralho, tô precisando comprar outro. Não, mas você instalar. Eu instalei Netflix, instalei... O Amazon já vem nele, né? O Prime. That's good enough for me. É muito caro? Não, cara. É mais barato que um tablet equivalente.